Ô, Eldak, eu tô com conhecimento de frete aqui, cara. Em qual planeta fica essa nossa próxima carga? Então, cara, esse próximo carregamento nosso fica na Terra, né? Mais precisamente no Brasil, Mr. Travis. Maluco do céu, velho. Os caras da Wayland enlouqueceram. Lá é perigoso demais, velho. Perigoso? Acho melhor a gente reforçar a nossa nave antes de chegar lá. O que que você acha, Mr. Travis? Cara, acho fundamental isso é essencial. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar o Zordon aqui. Ô, Zordon! Ô, Zordon, vem cá. A gente tem que ir pro Brasil aí, fazer um frete. Eu quero que você traz pra mim o que que andou acontecendo por lá, cara. Faz um filtro aí. Dos últimos 50 anos, organiza uma lista de pelo menos 5 que são os últimos grandes criminosos pra mim saber o que que tá acontecendo de roubo lá. O que que tá acontecendo, cara? E pra ontem, Zordo? Capitão, para ontem, paradoxo de tempo, consigo lhe entregar agora. Osvaldo, tá muito engraçadinho, hein, cara? Qual é o seu nível de humor hoje? Está definido para 70%. Ah, então diminui aí para 40%, vai. Tripulantes, conhecem a piada do pintinho que foi jogado na parede? Zordon, chega, baixa a porra desse nível de humor para pelo menos 10%. Positivo, vou fazer essa porra de lista. Tomara que sejam assaltados no Brasil. Salve, mercenários intergalácticos! Tranque em sua porta, passe cadeado no seu portão, coloque corrente na sua bicicleta e descubra quem o Zordon separou como os maiores criminosos em destaque no Brasil. Eu sou Mr. Travis, capitão e host dessa nave. Ao meu lado, ele que já sofreu da violência urbana, nosso copiloto, Eldakir. Salve, salve, galera. Vamos lá ver quem que é os piores criminosos dos últimos 50 anos aí do nosso país. E o sétimo episódio do Nostromo, como podem reparar, ouvintes, não é sobre filmes. Afinal, só assistimos algum filme no espaço de um serviço e outro, quando não estamos nas câmeras de criogenia. O Zordon acaba sempre escolhendo alguns filmes ou séries para assistirmos, toca algumas músicas, ou então, como no caso do serviço de hoje, acaba trazendo informações sobre o local onde iremos aterrissar. Tia Dance, o Zordon ligou até um Atari aqui, né, Odak? É verdade, cara. E eu vou falar para você que zeramos o Enduro, né? Zeramos Enduro, cara. Quem diria, zeramos Enduro. Afinal, no espaço não tem muito o que fazer, né? Até... São anos-luz de viagem, né? É, até porque Space Invaders ia ficar chato pra gente ficar brincando. Iria me dar medo pra dormir na câmera de criogenia. E assim, enquanto nós vamos nos divertindo, o Zordon vai gerando nossos logs de viagem, o que acontece dentro da nave que é transmitido para vocês. E como foi dito no último episódio, o Zordon, responsável por responder perguntas, receber sugestões de pautas e temas, editar nossos logs de viagens, tudo isso para melhorar a nossa comunicação. E por falar em comunicação, Neodak, é sempre importante que vocês entrem em contato conosco. Valorizamos a sua opinião. Nos diga o que achou, o que gostou, o que podemos mudar. E para isso, você pode nos rastrear pelo cyberespaço através de onde, Neodak? Nós temos o Facebook aí, que é o facebook.com/nostromopodcast. Temos também o Twitter, que é o @nostromopodcast. E temos o e-mail, né, Mr. Travis, que é o contato@nostromopodcast.com.br. Além, claro, dos nossos Twitters pessoais. O meu é @euevolui e o seu, Eldak? É @eldake, com dois E's no final. Exatamente. E também siga o Zordon, cara, nossa querida inteligência artificial em @... Zordon_NP. É pra ele que você vai mandar a foto do seu gato, do seu aquário, do seu cachorro, dos seus peitinhos. Comente, curta, compartilhe e vamos descobrir quem fez aumentar o preço dos cadeados no Brasil. Antes de trazermos aí nosso primeiro sujeito, gostaríamos de salientar que este episódio não expressa nossa opinião sobre o que ocorreu. Não escolhemos esses caras por sermos fãs dele, e sim pela notoriedade de seus crimes. Tanto que a lista que o Zordon trouxe para nós é baseada em uma pesquisa de 2009 do Ibope, listando casos mais lembrados, e não é uma apologia ao crime, e sim uma homenagem à justiça que condenou esses caras. Exatamente, também vamos dizer que a lista aqui que nós vamos comentar não é por ordem de grandeza ou pela repercussão dos seus crimes, né? Mas sim aleatoriamente nós montamos aqui, o Zordon montou esse log, né? No seu algoritmo que ninguém vai poder explicar, então é só para falar dos crimes mesmo, sem dar grau de importância ou grandeza para cada um. Exatamente, é só para saber qual escotilha a gente tem que tampar mais da nave. watch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Vamos começar então, Aldak? Vamos começar. O primeiro convicted que nosso querido Zordon trouxe é o Leonardo Pareja, o psicopata superstar. Seu nome completo é Leonardo Rodrigues Pareja, nasceu em 26 de março de 74 em Goiânia e morreu em 9 de dezembro de 96. Claro, sua situação, assassinado. Exatamente, Mr. Travis. Eu queria falar aí, né, os ouvintes aí que têm 30 ou mais anos de idade, né, já com certeza deve ter ouvido falar desse cara. Com certeza, cara. Eu acho que ele ficou muito bem evidenciado, principalmente pelos seus feitos criminosos que a gente ouviu ao longo dos anos 90 aí na televisão, nas revistas e matérias de jornais, Mr. Travis. Cara, e não é porque ele matou, roubou ou cometeu qualquer tipo de crime hediondo não, né? Sim, até porque ele nunca matou ninguém, né? Exatamente. Em toda sua carreira do crime aí, ele nunca foi acusado de matar ninguém. E até ele mesmo gostava de valorizar essa questão, Mr. Travis, que ele queria mesmo é usar a sua inteligência, já que foi comprovado em estudos depois que ele foi preso, no teste de QI, que ele era muito mais inteligente que muita gente importante que passou por esse país. Mais inteligente que o Roger Doutrage, né? Ah, com certeza, cara. Cara, e essa inteligência acima da média foi aliada dele ao longo da carreira, Mr. Travis. E você vê aí, ele conseguiu manipular todo mundo, né? A polícia, a opinião pública, até a mídia, cara, que chegou a criar uma alcunha pra ele de um criminoso popstar. cara, eu acho que essa história de criminoso popstar vem muito dos anos 90, porque a gente tinha relacionada a mídia americana surgindo. Lembra da perseguição do O.J. Simpson, que a gente acompanhou todo aquele, ele com aquele jipinho correndo? Eu acho que é mais ou menos isso. O Brasil tentava fazer um popstar também. Exatamente. A gente queria criar um ícone, assim como o O.J. Simpson foi nos Estados Unidos. Mas, cara, guardadas as devidas proporções, não existe paralelo de uma situação com a outra, Mr. Travis. Com certeza não, cara. Até porque pelo tamanho e a importância que o O.J. tinha, né? Então, dentro de um cenário americano, o ídolo do esporte, então não faz sentido até nem comparar as duas pessoas, mas é mania de brasileiro, né? Estereotipar. Mania de brasileiro. Mas talvez ele se enquadraria mais pra frente aí no que a gente vai continuar falando, né? Pode ser, exatamente. E vale ressaltar aí, Mr. Travis, que o Pareja não era aquele criminoso estereotipado que a gente tem como padrão. Favelado, negro, com pouca escolaridade, pai e mãe separados, geralmente, né? Sim, Pedro Paulo Pedreiro, né? Isso, profissão pedreiro, passatempo predileto, pandeiro. Exatamente. Na verdade, o cara, Mr. Travis, ele era de uma família aí de classe média alta, vamos dizer assim, né? Uhum. Tinha instrução, falava aí mais de um idioma, né? Ele era fluente em inglês e espanhol. O cara tocava piano, ele era formado em piano. Ele, nos anos 90, o cara já fazia programação de computadores, então ele tinha uma certa capacidade intelectual, ele tinha acesso a conhecimento, a estudo, que muitos brasileiros não tinham na época e não tem até hoje. Ele era o padrão classe média alta, né? Ele tinha tudo que estava à disposição dos pais, ele fez, né? Exatamente. Vale até falar aí que o cara praticou natação, lutava karatê, então assim, o cara teve de tudo. Desde esporte, curso de instrumento. Ele podia ser o seu médico hoje. Exatamente, ele podia ser o professor da faculdade de qualquer pessoa, né, cara? Vai saber se não tem algum assim, né? Não duvide. Exatamente, não duvide. Mas foi justamente essa vida comum de classe média que atrapalhou os anseios dele, né? Exatamente, cara. Ele queria, na verdade, aparecer. Ele queria notoriedade, Mr. Chaves. Ele não tinha Big Brother, né? Exatamente, não tinha Big Brother. O cara não tinha a internet, vamos dizer, assim como temos hoje, Mr. Chaves. Então ele queria, de alguma forma, aparecer, cara. Cara, ele queria estar na primeira página do jornal de domingo, né? E aí foi onde ele optou pelo caminho errado e preferiu viver do crime. O Pareja, ele realmente, cara, ele era um... Não era um psicopata, né? Talvez um sociopata mais inteligente, né? Ele era um cara muito habilidoso, realmente muito vaidoso, cuidava muito bem das palavras, né? E como foi dito, fez ganhar a simpatia de todo mundo que estava ao redor dele, né? Com certeza, cara. Sua necessidade de adrenalina, até em alguns momentos, Mr. Travis, se confunde com a sua extrema calma e serenidade, cara. A gente vai falar na sequência aí, o cara, ele gostava de toda essa ação policial, ele fugindo, mas também ele tinha calma pra conversar. Ele era um cara diferenciado, a verdade é essa, cara. Tem até casos que enquanto ele tava fazendo assaltos, né, junto com seus parceiros, ele tocava violão pra acalmar as famílias que ele tava assaltando, né, Dark? É, ele deixava o parceiro dele lá trocar tiro com a polícia, né? Seguir com a pior parte do assalto, do sequestro, né? Porque caso acontecesse algo pior, ele tava ali na boa com o violão na mão. Não tava armado. Exato, cara. É até curioso essa calmaria do Pareja, né? Essa questão dele falar bem, de tocar violão. Tem uma reportagem reproduzida pela Folha de São Paulo que diz que, em uma entrevista dele, ele falava: minha overdose é a música. É a adrenalina que uma guitarra, uma bateria, a fibra que uma guitarra faz. Aquilo transforma a adrenalina dentro de meu cérebro em minha droga. Se eu tivesse que assaltar um banco, eu acho que teria que entrar com o Walkman tocando Guns N' Roses. E eu não estaria nem aí. Esperava a Rotan chegar para trocar tiro com ele escutando Guns N' Roses. Meteria bala neles e deixaria um buquê de rosas. E é legal que essa frase aí dita por ele, Mr. Travis, é um contraponto a tudo aquilo que ele fez ao longo de sua carreira, né? Sim. Porque ele quase nunca empunhou uma arma, ele, na verdade, não chegou a cometer esse tipo de crime, vamos dizer assim. É, na verdade, até empunhar a arma ele empunhava, porque assim, o primeiro registro que a gente tem do Pareja como presidiário foi ele, logo aos 16 anos, ele andava armado e ele roubava motocicletas, ele pegava anúncios nos jornais de motos, galera vendendo moto importada, ele ligava, falava que estava interessado em comprar e quando chegava pra ver, ele roubava o cara mão armada e saía atirando logo com 16 anos. O cara, ele queria adrenalina, essa é a verdade. Crank. Já era vida torta, né? Exatamente, era o Crank. Cara, mas em setembro de 95, ele enfim alcançaria aquilo que ele buscava, né? Que é o estrelato, propriamente dito. Ele sequestrou, cara, a sobrinha do Antônio Carlos Magalhães, cara. Ninguém, né? Ninguém. Só a sobrinha. Exatamente, a Fernanda Viana, até então na época com 16 anos. E o Magalhães era o atual governador do estado da Bahia. Não, o atual governador do estado da Bahia é uma simples alcunha pra quem era o ACM, né, cara? Exatamente, cara. Naquela época ainda era pouco pra ele, né? É, o ACM era foda demais, pelo amor de Deus. Exatamente, cara. E ele, o Pareja, Mr. Chaves, ele ficou com a menina ali, né, com a Fernanda Viana, durante 61 horas no Hotel Samburá. Que é... Feira de Santana, né? Cercado por policiais. Exatamente, cara. E é legal que eu lembro perfeitamente, legal não, né, mas eu lembro perfeitamente, Mr. Chaves, aonde eu tava e o que eu tava fazendo no momento que aquela vinhetinha da Globo pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, entrou, cara, pra anunciar o que estava acontecendo, cara. Cara, isso denuncia muita idade, hein? Totalmente. Pô, vinheta de urgente da Rede Globo, então é... Existe mais essa vinheta? Acho que não, mas acho que nunca mais aconteceu nada urgente, né? E então ele ficou ali por 61 horas no Hotel Samburã em Feira de Santana, né? Negociou intensamente com a polícia ali, com o especialista em negociação de sequestro, do dia 1 ao dia 3 de setembro, pra gente situar o ouvinte aí no nosso cast, na questão da data, mas pouca coisa aconteceu ali naquelas negociações, né, Mr. Travis? É, já no primeiro dia das negociações, né, o Dak, era uma sexta-feira, no dia 1º de 95, ele apareceu ali algumas vezes na janela para falar com os negociadores. Porém, ele estava junto com alguns lençóis ali, junto à sequestrada, parecia aqueles fantasminhas, né, encoberto. Que assim ele evitava ser abatido, né, porque tinham vários atiradores de elite cercando o hotel e ele entrava com o lençol por cima e os caras não tinham quem mirar, né, afinal vai acertar em quem? Exatamente. Podia acertar na neta do ACM. É um risco, né, que eles não iriam correr de forma alguma, né, cara. É. E... só que já no segundo dia ele criou culhões ali, né. Exatamente, ele tá com o terror geral, literalmente, ele desceu até o saguão do hotel, Mr. Travis. E saiu pela porta principal apontando uma arma pra multidão, cara. O corre-corre foi geral, né? Gente pra tudo quanto for lado. Eu lembro certinho dele saindo do hotel. Eu não lembro da chamada, do sequestro em andamento. Mas eu lembro de ver os vídeos dele saindo, cara. Disso eu lembro claramente, assim, quando era criança. Ah, eu lembro de tudo, cara. Porque eu lembro no momento que chamaram, que ele aparece pela primeira vez na janela ali com o lençol. E aí eles dão a notícia que a sobrinha do Fernando... Antônio Carlos havia sido sequestrado, né? E durou mais um dia isso, né? A gente foi pra terceira noite, né? Exatamente, cara. Ele fez tudo isso aí que ele fez, apontou a arma pra galera ali, né? O corre-corre foi geral, né, Mr. Chaves? Mas, é claro, ele não disparou em ninguém. E no terceiro dia, no cair da noite, Pareja abandona a vítima e foge com outro refém, Mr. Chaves. É até legal aí que a gente pode falar que durante as negociações pra fuga dele, muitas pessoas se voluntariaram pra ficar no lugar da menina, né? Não, não leva. É, entrar no lugar da Fernanda. É. Cara, tem que ser muito. Tem que ter ou ter muito amor pela sequestrada ou ser muito idiota, né, cara? Exatamente, cara. Mas eu acho que existe um plano de marketing aí, porque o cara que se ofereceu e que o Pareja aceitou, ele não queria ninguém que fosse desconhecido ao ponto de uma polícia tentar uma ação e matar ele e sem querer matar a vítima. Ele queria uma pessoa importante da cidade, um radialista. E ele chegou a pedir um repórter da Globo local, Mr. Travis. Só que arregou, né? Que arregou, claro. E o cara que se voluntariou, ele disse que era radialista da rádio tal lá, que eu não lembro o nome agora, mas ele era porcaria nenhuma radialista. Ele era um advogado da cidade que tava também querendo buscar seu espaço no cenário, vamos dizer... É, conseguiu, né? Local e nacional, exatamente. Ele conseguiu. Ele foi aceito pelo Pareja, né? Ele foi levado junto. E naquela noite eles fugiram, Mr. Travis. O Pareja fez algumas exigências, né, pra... de carro e outras coisas pra poder conseguir fugir, pediu pra colocar esse jornal nos vidros e partiu em fuga num Monza, na época um Monzão Classic, né, painelzinho digital. E ele partiu, cara. Dentro de esse tempo de fuga ou não aí, cara, ele acabou conseguindo, em uma certa altura, Mr. Travis, trocar de carro, né? Com certeza ele parou o carro em algum lugar. Ele desceu, assaltou outra pessoa, pegou um outro carro e fugiu largando a vítima da troca ali, do sequestro, pra trás. Só pra dizer, essa pessoa, depois no ano seguinte, Mr. Travis, descobriram qual que era a intenção dele, ele se candidatou a vereador na cidade. Ah, mas no Brasil isso não precisa nem falar que isso ia ser meio lógico, né? O cara se candidatou a vereador, achou que ele ia ganhar disparado, acho que ele não teve 50 votos na cidade. Cara, mas a gente tem que dizer, né? Me desculpe os amiguinhos de farda que estavam presentes no local no dia da troca dos carros. Mas os caras estão de brincadeira, né? É, deixar qualquer civil, né? É, não, como que deixa o cara trocar de carro, velho? Não, não existe isso. Não, não é ser radical de direita dizendo que tem que matar todo bandido. Mas, pô, não precisa tirar no carro. O cara desce do carro do Monzinho cheio de jornal. Já não tem destaque um Monza cheio de jornal no vidro, né? Mas acho que... Joga uma taxinha de ferro ali, né? Uns preguinhos pra estourar o pneu quando ele estiver saindo, alguma coisa. É, mas aí, uma das exigências dele pra não matar o sequestrado ali, Mr. Chaves, era justamente não ser seguido até tal horário, alguma coisa assim que eu não me recordo, mas ele falou que mataria se seguissem ele. Então ele pediu que durante tanto tempo não fosse seguido. Cara, vai com a luz apagada. Vai com a luz apagada. Carro paisana, né? Não precisa no Beethoven 2, os caras seguem o carro que sequestrou o cachorro. Por que que aqui não vai não vai conseguir, né? Exatamente. Foi aí que ele realmente conseguiu a sua alcunha, né? Foi aí que ele foi, entrou como grande destaque. Não parava de dar declaração pra rádio, né? Falava de fazer filme dele, falava na entrevista pra jornal, escondido, né, Odar? Exatamente, cara. Ele até se dizia ser os olhos da sociedade cega. Ele criticava o sistema, como qualquer criminoso fala, né? Dizia que ele era um produto do sistema e gostava de dizer e evidenciar as falhas do sistema. O que, que ele queria, né, cara? Ele queria mostrar, expor as falhas? Eu não sei exatamente. Ele queria nada mais, nada menos que o estrelato, vamos dizer assim, né? É, cara, se ele quer expor as falhas, quer fazer alguma coisa, quer corrigir, pega todo o dinheiro que foi investido nele e coloca pra doação, vai fazer obra de caridade, né? Exatamente, cara. E tem um episódio até, Mr. Chaves, durante esses monte de protestos dele aí, que também passou no Jornal da Globo, eu lembro perfeitamente, que ele ligou pra avisar a imprensa aonde ele estaria no dia tal, fazendo tal coisa em tal cidade, cara. E ele tava na igreja, durante um culto lá, uma celebração, não sei que religião que era aquela igreja, enfim. Uma igreja católica. Era uma igreja católica? Era uma missa. Então, e ele, cara, avisou que estaria ali e tal, a polícia cercou todo o perímetro daquela igreja, claro que ele já conhecia o local previamente, né? E ele ficou ali observando a movimentação e quando acabou a celebração da missa, os fiéis tudo sendo evacuado e ele conseguiu, cara, de alguma forma entrar pelo telhado, pelo teto, né, pelo porão da igreja. Ele, por algum lugar, ele conseguiu sair e ficou do alto de uma árvore observando toda a ação atrapalhada da polícia, Mr. Travis. Cara, ficou em cima de uma árvore, mano. Sentado, ele ligou pra televisão, cara, pra dizer que ele tava de fora vendo tudo aquele acontecer. Cara, ele era muito zoeiro. Ele era muito zoeiro. É, realmente, ele tinha algum problema psicológico, cara. Não era normal. Exatamente, cara. Talvez Ritalina resolvesse todo o problema dele, cara. Pode ser. Talvez isso aí sossegaria, né? Sossegaria o facho. Cara, mas eu acho que ele tomou um pouco de Ritalina aí, depois de todos esses episódios, Mr. Travis, e cansou de brincar de gato errado com a polícia. Em outubro de 95, ele decidiu se entregar, né? Pra polícia. Sim. Claro que ele exigiu que tivesse um juiz ali pra garantir a segurança dele, Mr. Travis. É, ele queria que tivesse um juiz ali e que a imprensa cobrisse o local, pra ninguém assassinar ele, né? Exatamente, ele queria que o cerco fosse armado novamente. Ó, vocês não conseguiram me prender, mas eu vou me entregar. Cara, só que com esse ponto, que tava tudo que tinha acontecido, com a polícia já, todo mundo notório o nome dele, é claro que a polícia dá um jeito de ele morrer enforcado, se matar na cadeia, né? É, mas não foi nessa primeira vez, né, Mr. Travis? Não, com certeza não foi, cara. Como era de se esperar, o cara saiu de lá sem cumprir a pena, né? E ele teve ali um regime diferenciado por ter toda essa instrução que a gente falou previamente, né? Uhum. E por ter bom comportamento também, ele era agregador ali, ele chamava a galera pra conversa, então ele teve ali um regime diferenciado. Só que em 28 de março de 96, cara, ele protagonizou um dos maiores motins do sistema carcerário brasileiro, cara. É, até que o PCC colocou chupa parejo. Exatamente, cara. Ele liderou ali, o Mr. Chaves, como eu falei, o motim, né, da maior fuga do sistema penitenciário brasileiro, cara. E por alguns dias ele tocou uma negociação com a polícia, com o Estado, né, segurou, claro, que alguns reféns ali, entre eles algum secretário de segurança do Estado de Goiás na época, que estava fazendo até uma visita na penitenciária para ver a vamos dizer assim, a qualidade do serviço oferecido pelo Estado, né? Ele se aproveitou de uma visita das autoridades locais para fazer fazerem publicidade da melhoria que eles estavam fazendo na cadeia e sequestrou uma galera ali. Exatamente. Tinha uma galera visitando ali de político, eles tomaram todo mundo de assalto. Exatamente. Ali. E ele chegou a convocar a imprensa, ele deu entrevista exclusiva para a Rede Globo, entrevista para Bandeirantes. Cara, ele só faltou de ficar de frente com a Gabi naquele momento. Só faltou ficar de frente com a Gabi. Uma fuga, um carro. Aquelas perguntas que a Gabi faz, nojenta. Sim. E aí, Mr. Chap, após 6 dias de negociação, cara, Pareja conseguiu o que queria, né? Ele tinha uma pretensão por carros merda, né? Exatamente, cara. Mas na época não era tão merda assim, né? Vamos dizer. É, porque primeiro ele pediu um Monza pra fugir, agora ele pediu um Ômega, né? É, ele fugiu lá na Bahia com o Monza, né? Uhum. E depois ele fugiu com um Ômega, mas esse, eu me lembro bem, esses carros aí na época eram carros top, né, Mr. Travis? Pois eram mesmo. Eram carros bons, então ele pediu, eu lembro perfeitamente ao vivo, os carros chegando pelos policiais, tinha Santana, Tempra. Um comboio, né, era, cara? Era um comboio de carros, exatamente, tudo com jornal também nos vidros, né? Uhum. E aí era Santana, Tempra, os Ômega, todos os carros top da época, Mr. Travis. E aí o cara conseguiu fugir, né, bicho? Com uns 43 presos junto a eles e 6 reféns. Cara, e acho massa que durante essa fuga dele, ele o tempo inteiro se comunicando, né? Falou, a gente tem que ir pra tal lugar, a gente tem que ir pra tal lugar, tem que ir pra tal lugar. E ele parou até no boteco pra tomar cerveja, né? É, exatamente, cara. Lá no boteco ele pediu 3 cervejas e 3 refrigerantes. Pagou tudo com a nota de 50 conto e ainda não quis receber o troco, não. Tipo, fez tipo o Macaulay Culkin no Esqueceu cara, de Mim. Cara, onde que ele arrumou a nota de 50? É, ele acabou de sair da cadeia. Pra começar, onde tava a nota de 50. E aí ele falou igual no Esqueceram de Mim 1, né? Quando ele pediu pizza lá, o Macaulay Culkin. Fique com o troco, seu... Fique com o troco. Seu animal. Cara, e no outro dia ele continuou a fuga, né? Só que depois ele... Ah, vou me entregar de novo. Cansei de fugir. Não tem nada pra fazer aqui fora. É, exatamente, cara. E ele se entregou novamente, bicho. E só que o cara foi levado de novo pro mesmo presídio onde ele tinha conseguido fazer todo aquele fuzuê, né? Uhum. Onde, na verdade, não só fazer o fuzuê, porque durante todo esse tempo de presidiário dele, essa questão dele motivar e conversar com todos os presos, acabou que ele teve um carisma e se tornou um líder dentro da cadeia, né? Exatamente, cara. Ele se tornou um líder ali dentro dos detentos que não tinham, vamos dizer assim, uma bandeira pra vestir, né? Não era do... Exato, cara. Imagina, velho. Não é generalizar todos os detentos. Mas o que tudo indica, cara, o Leonardo realmente ele era um cara acima da média. Ele devia ter um poder de persuasão muito forte, um cara muito inteligente. E infelizmente, os caras que estão dentro da cadeia não são lá de muito inteligente, né? São na sua maioria, os caras, como você disse no começo, são caras que não têm estudo, caras com famílias estruturadas, que têm sérios problemas mesmo dentro de casa. E um cara como Leonardo chega lá, com certeza domina todo mundo rapidinho. Exatamente, porque ele tem o poder da persuasão, ele tem aquele jeito de conversar que consegue trazer o cara pra ele, né? Só que esse tipo de poder acaba tirando... trazendo ciúmes para outros líderes políticos, vamos dizer assim. É, exatamente, até porque a gente tinha aquela, uma crescente de, vamos dizer, partidos criminosos, né, para não dizer partidos facções, políticos, né? Facções. Exatamente, tinha ali o Comando Vermelho, que era, acho, mais evidenciado na época, a gente nem ouvia, com certeza, nem ouvia se falar do PCC ainda, né? Uhum. E, cara, ele acabou se entrevendo ali, na verdade, com um dos líderes desse outro movimento, vamos dizer assim. E ele foi recebido até, vale dizer que ele foi recebido com festa ali dentro da cadeia, né, em Aparecida de Goiânia. O cara virou tipo um semideus ali dentro. E no dia 9 de dezembro de 96, Mr. Trebs, 8 meses após a sua funga, com 22 anos, Leonardo Pareja era assassinado com 7 tiros a queima-roupa, cara. Caras, os 22 anos, era muito moleque. Era muito moleque, cara, era muito moleque. O cara... se ele tivesse uma estrutura melhor, talvez ele poderia ter sido um gênio aí em qualquer setor que ele tivesse atuado, né? É, com certeza. Ele foi assassinado pelo Eduardo Rodrigues Siqueira, vulgo ou baixinho. Será que ele tinha um bigode igual o cara da Kaiser? Pode ser, cara. Pode ser, né? Era o baixinho da tem, Kaiser. Tem foto aí na internet, depois até vamos pôr pra galera ver a foto do algoz dele. Mas, vamos mas sim. Ele foi preso recentemente, não, mas acho que em 2011 ou 2012 ele foi preso em São Paulo, cara. E foi identificado como algoz do Leonardo Pareja. É, não que tenha feito muita falta pro mundo, né? Não, mas... de forma alguma. Nenhum nem outro faz falta pra ninguém, né? E pra variar, a mídia, claro, tratou o cara como herói e fez uma série de programas e livros sobre ele, né, Odato? Exatamente, cara. Teve um documentário aí que retratou a vida dele, né? Que é o intitulado de Vida Bandida, de 96, que foi dirigido pelo Regis Faria, né? Sim. E também inspirou um livro, cara, Ensaio de uma Vida Bandida, da editora Juruá. Sim, vai estar, a gente vai procurar esses links aí, vai estar tudo no post aí pra vocês verem. Exatamente, aí com a autoria do Leandro França, né, cara, lançado em 2008. Então, acho que a gente pode pôr depois, se achar o link desse material aí, pro ouvinte que quiser pesquisar mais. Eu acho que vale a pena conhecer um pouco também sobre essa história aí desse cara, né? Sim, cara, e vale ressaltar aí que no final de todas dessas contas, o Pareja tinha sido condenado a 18 anos de reclusão em 2 processos por a mão armada e sequestro. Por assalto à mão armada, né? É, assalto à mão armada e sequestro, né? Exatamente. Ele sequestrou a filha do ACM. Exatamente. Então, assim, e por crimes, ele, hediondos, ele não foi acusado de nada, né, cara? Realmente ele não teve nada a não ser essas zoeiras, vamos dizer. Exatamente, cara, mas ele devia ter tido um crime ambiental aí também, porque ele subiu numa árvore. Ah, verdade, cara. Hoje, nos dias de hoje, o Greenpeace teria feito um puta movimento contra ele. Talvez o Greenpeace teria prendido ele. Era muito mais fácil do que a polícia, né? Já que os caras não conseguem nem seguir um carro. O Greenpeace segue baleeiro e para aquela porra no meio da geleira. No meio da geleira, com certeza. Um botinho inflável, né? Polícia com atirador de elite não conseguiu parar um Monza, velho. Um Monza, velho. Que era que novo na época. Novo. Então essa aí foi a história do Leonardo Pareja. O próximo da lista, bandido da luz vermelha, o galante sanguinário. Tem seu nome de batismo como João Acácio Pereira da Costa, nascimento em 24 de junho de 1942 em Joinville, morte em 5 de janeiro de 98. Situação, claro, assassinado. Exatamente, cara. Esse cara aí é um cara que permeia, vamos dizer, toda a história de crime do país, Mr. Trebs. É, esse é um cara, quando você fala pra mim, fala assim, Mr. Trebs, me fala um bandido famoso brasileiro. Esse eu não precisava nem dos órgãos pra falar. Ah, dos vermelhos, cara. Exatamente, cara. Esse cara aí, o João Acácio, ele tem uma história bem, bem triste, vamos dizer assim, né? Com 4 anos aí, ele ficou órfão dos seus pais. E a partir desse momento, Mr. Trebs, sua vida mudaria, que eu acho que seria normal pra toda criança com 4 anos perder pai e mãe, né? É, normalmente a criança que perde os pais, né, ele acaba passando por um processo de adoção e já fica com algumas sequelas aí, né? Exatamente. Esse ficou com uma lanterna de herança, provavelmente. Cara, e o pior é que ele foi adotado por um tio, né? Sim. O João Acácio aí, seu irmão, cara, eles acabaram sofrendo, como eles afirmaram, em algum momento das suas vidas, maus tratos, né? Tendo que trabalhar forçado na roça, pra poder até mesmo se alimentar, que seria uma coisa básica, já que a pessoa adotou por livre espontânea vontade, né? Sim. E até maus tratos psicológicos e físicos, Mr. Travis. Zoado, né, cara? E ele cansou disso e fugiu de lá, né? Exatamente, cara. Ele acabou desistindo disso, de ficar ali pagando pra ver. E acabou decidindo fugir, né? E sucumbiu à criminalidade, como não era se de esperar diferente, Mr. Travis. Ele foi viver nas ruas aí de Joinville e começou a carreira do crime aí condizendo com aquilo, né? Ele não queria trabalhar na roça, que ele falava que era trabalho forçado, né? Os seus primeiros crimes aí era roubar perfume e roubar guarda-chuva, né? Exatamente, cara. Coisinhas banais, mas que de alguma forma trariam um resultado financeiro pra ele, né? E imagina o que o cara fazia com guarda-chuva, porque Joinville chove, mas não é toda vez do ano. Né? Seria Rainville daí, né? É, seria Rainville. Ele devia ficar cantando I singing in the rain. Cara, é isso. O Luz Vermelho, ele é o Alex de uma Laranja Mecânica. Pode ser. O cara completamente pirado, passou por uma série de processos de adoção, não suportava a família que foi adotado e saiu na rua pra cometer crime. Vamos arregaçar, vamos tacar o terror. Claro, cantando I Singing in the Rain, igualzinho o Alex. Verdade, cara, é um paralelo bem interessante que você fez aí. Sinapses. É, cara. Só que a gente temos que ressaltar, Mr. Chaves, que ele, na verdade, antes de até cometer alguns crimes, ele tentou uma vida digna na cidade, né? Ele tentou, desde ser engraxate nas ruas, cara, como também trabalhou em duas tinturarias. Tinturaria, né, cara? Bem coisa dos anos 40, anos 50. Sim. Só que ele acabou sendo demitido da primeira tinturaria, cara, porque ele acabou sendo flagrado pelo dono da tinturaria beijando a filha dele, cara. Que foda. Que foda, né, cara? Porra, que merda. Olha, esse ex-patrão dele aí, com certeza foi um estopim pra ele entrar na vida do crime, né, vamos dizer. É, mas perdeu um genro bom, né? É, cara, mas ele podia ter tido um destino diferente, vamos dizer. Com certeza. Já no segundo, né, ele já começou a fazer pilantragem aí, onde ele pegou uma roupa aí, um terno, né, fino, de um cliente emprestado, vamos dizer assim, pra ir no cinema. Mas ele teve o puta azar de ser flagrado na rua com o terno do cara, velho. Não devia ter muito cinema em Joinville nessa época. Exatamente. Né, devia ter só um. E não devia... terno sobre medida, né? Exatamente. Não devia ter muitas pessoas que usavam ternos de alfaiate, vamos dizer assim, né, Mr. Travis? Sim. O que ressalta um pouco da personalidade dele, né? Porque ele realmente não era um cara... Como que a gente pode dizer? Ele não era um bandido normal. Ele realmente era um cara muito vaidoso, né? Tanto é que ele roubava perfume e roubou um terno pra ir no cinema. Exatamente. Né? Ele era galante, né? Já fala. Ele era galante, roubava guarda-chuvas, que era um item de luxo. Né? Exatamente. Então tudo que ele visava pros seus roubos aí inicialmente eram artigos pra mostrar vamos falar assim, demonstrar uma aparência daquilo que ele não era, né? Sim, e depois de tanto cometer esses atos em Joinville, ele acabou ficando visado ali, né? Todo mundo já sabia quem que era o João Acácio, e ele acaba singrando pra Curitiba, né? Exatamente, mas ali em Curitiba ele não durou muito, Mr. Travis, e acabou, por fim, indo pra Baixada Santista, cara. Sim. E a partir desse momento, quando ele chegou ali na Baixada Santista, ele começou a ganhar notoriedade no âmbito nacional, né, cara? E por que, Odak? Cara, o cara mantinha uma imagem de bom moço em Santos, né? Não tendo muita, vamos dizer assim, aparição problemática, mas os seus grandes feitos aí, vamos dizer assim, no crime, eram cometidos em São Paulo, cara, num lugar maior, onde dificilmente ele seria reconhecido, e aí ele faria aqueles crimes e voltaria pra Santos e a vida seguiria normal, Mr. Travis. Ele gostava, cara, como ele já era uma pessoa com uma inclinação, uma vida luxuosa. Requintada, exatamente, né? Uma vida luxuosa, ele gostava de assaltar casas em bairros luxuosos, vamos dizer assim, da grande São Paulo, Mr. Travis. É, olha aí, o segundo roubando dos ricos. Exatamente, cara, é o Robin Hood dos anos 40. É, isso aí é culpa da nossa sociedade opressora que vivemos, só formando sociopatas. Cara. Dizem que em Santos, quando ele morava lá na Baixada Santista, ele tinha um apartamento que era todo decorado de vermelho, né? De vermelho. Ele sempre viajava de ônibus pra não ter muito destaque quando ele ia pra São Paulo pra cometer seus crimes. E disse que ele gostava de imitar aí o jeito de se vestir do Roberto Carlos no auge da Jovem Guarda, né? Ele usava aquele externinho que o Roberto Carlos usava, né? Ou então os ternos dos Beatles, né? Ele tinha uma imagem, uma aparência realmente que era transmitida ali pro pessoal da região muito boa, Mr. Travis. Sim, ele tinha dinheiro, né? Então ele estava sempre comunicando com o pessoal, Dizem que ele dava muito presente pras crianças no bairro lá em Santos. Exatamente, cara. E ele tinha um modo peculiar, na verdade, de cometer seus crimes, Sr. Travis. Sim. Ele geralmente agia aí no fim da madrugada, vamos dizer assim, né? Onde ele, uhum, ele desligava, cortava por total a energia da casa que ele tinha como meta de assaltar. E aí, sim, ele entrava nessa residência, né, com um lenço no rosto, cara, tipo aqueles faroeste mesmo, né, amarrava um lenço ali pra não ser reconhecido pelas suas vítimas, né. É, cara, mas isso aí é uma característica dele, né, eu acho até justo ele entrar com o lenço, né, já pra não ser reconhecido, mas a sua grande característica ali realmente era a lanterna que ele usava com a luz vermelha, né, até aí dado o seu nome, o bandido da luz vermelha, né. Exatamente, cara, e após alguns de seus roubos aí nessas casas de luxo, né, ele acabou sendo noticiado aí e ganhou um apelido, vamos dizer assim, um nickname. Sim, é o bandido da luz vermelha. Eu acho massa que ele tinha um kit de roubo, né? Que ele não usava só simplesmente a máscara e algo. Ele usava um terno, um colete, um chapéu de feltro, luvas de couro, o lenço para cobrir o rosto, a lanterna com luz vermelha e dois revólveres. Ele se vestia praticamente de cowboy para fazer os assaltos, né? Billy the Kid. É, e o nome Luz Vermelha que foi dado pela imprensa brasileira dele veio além, claro, da lanterna, mas a semelhança da lanterna vermelha é uma homenagem a um bandido famoso americano que tinha métodos similares ao dele, né? O nome do bandido americano era Kyle Chessman. Ele foi executado na câmara de gás em San Quentin, lá onde o Johnny Cash fez show, na Califórnia. Ele teve 17 acusações de estupros e sequestros e muito similar ao modus operandi do nosso Luz Vermelha, né? O Chessman, ele sempre estava agindo com uma luz vermelha, igual dos carros da polícia, exatamente igual ao que o Luz Vermelha usava, porque ele não usava uma lanterna, ele usava uma... como que eu posso dizer? Era quase uma luz de... lamparina. De viatura mesmo, é uma lamparina, algo similar a isso. E ele sempre se alegava inocente, né? Sempre disse que nunca fez nada disso. Já o brasileiro disse que usava a luz vermelha porque era a cor do diabo, né, Odato? Exatamente, ele queria, no momento de seus crimes, trazer pavor realmente, né? Porque a luz vermelha realmente lembra qualquer coisa ao Toninho do diabo, né? Sim, ao Toninho do diabo. O Toninho do diabo é do bem. É do bem, né, cara? O demônio é o capeta do bem. Capeta do bem. Cara, e a habilidade do Acácio aí era tão grande, né, Mr. Travis, que ele acabou demorando 6 anos pra ser identificado, cara. O cara tinha habilidade realmente pra fazer o que ele vinha fazendo ao longo do tempo, né? Uhum. E ele acabou sendo identificado aí por causa de um pequeno deslize que ele cometeu, né, Mr. Travis? É, ele deixou uma impressão digital, né, cara, em uma das janelas que ele assaltou. Exatamente, ele acabou deixando de usar sua luva de couro, né? E largou essa digital pra trás aí que acabou... E vale lembrar que é uma digital parcial, tá? Não é nenhuma digital completa dele. É, porque o cara ainda tinha todo um cuidado, um melindre de fazer tinha as coisas, né? Tinha todo um cuidado, sim. Vale ressaltar aí que além desses inúmeros assaltos, Mr. Travis, que ele cometeu, ele também acabou cometendo 4 homicídios ao longo dessa trajetória dele, né? Os números oficiais dele são 88 delitos. São 77 assaltos, 2 homicídios, 2 latrocínios, 7 tentativas de morte e suspeita-se que ele tenha estuprado mais de 100 mulheres ao longo da sua carreira em São Paulo. É, cara, ele nessa primeiro momento que ele foi preso até aí, a gente também tem que falar que a peninha que ele acabou puxando foi meio pesada, né? Ah, sim, cara, mas é justo, porque ele faz... não é justo, né? É que ele fazia crimes somente contra realmente a sociedade burguesa paulista, então devia ter muita gente importante ali que estava incomodado com ele. Não, com certeza, era uma questão de honra, né? Tanto para a burguesia da época, quanto para a polícia, né? Ter esse homem atrás das grades. Ele acabou, cara, condenado a 351 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão. O mais lindo são os 3 dias. Né? Exatamente, cara. É contado, só faltou as horas, né? Só faltou as horas. Só que você falou aí que ele foi acusado de mais de 100 estupros, né, Mr. Travis? Só que nunca foi provado nada, né, realmente, sobre essa questão dos estupros, né? Ah, cara, é como eu acredito que aconteceu, tá? Minha visão do fato. Ah, sim, não, com certeza, eu também. Mas eu falo... Como ele fazia assaltos com a classe burguesa paulista ali, ninguém queria manchar o nome, né? Ninguém queria falar que a sua dandoquinha, a sua criança foi estuprada por um bandido, né? Não, com certeza, eu só tô dizendo isso porque isso aí consta na... Ah, com certeza, história. São mais de 100 estupros que o cara é acusado. E, de fato, eu acredito que ele tenha os cometido. E a história fala que ele, enquanto ele estuprava as mulheres, deixava o marido desacordado, preso, ou simplesmente preso, ele estuprava as mulheres e depois que ele estuprava, fazia elas cozinharem pra ele enquanto ele tava ali de boa cometendo assalto. Requinte de crueldade, literalmente, né? Requinte de crueldade. É, se o cara pegou 351 anos, cara, de prisão, sem ter sido realmente comprovado os estupros, né? Imagina se ele tivesse pelo menos um na conta dele, né? Realmente comprovado. Pois é, cara, realmente o... E eu tenho que fazer um adendo aí, cara. Aonde que foi parar a justiça brasileira, né? Porque ele foi preso em 1967 com a digital parcial ali, que pegaram o cara. Porra, velho, em 1967, a gente tá em 2015, a gente ainda vê assassino solto por nada na rua aí. É, a gente não evoluiu nada, vamos dizer assim, na questão... Não, a gente... Pelo contrário, cara. A sociedade tá cada vez mais caindo, parece. É, tá regredindo, vamos dizer, né? Exatamente. É, só que infelizmente a pena no Brasil máxima para um cidadão comum é de 30 anos, né? Exatamente, cara. E ele acabou sendo libertado, né? No dia 26 de agosto de 1997, completamente desdentado e sofrendo sérios problemas psiquiátricos. É, ele perdeu 11 dentes na cadeia. Então, cara, o cara perdeu 11 dentes, o cara com problema de esquizofrenia, com problemas psiquiátricos seríssimos, né? Ele foi solto. Só que não poderia, na verdade, né, Mr. Travis? É, cara, tem até laudo falando que ele era um cara que tava apto ao convívio social, só que como, né, velho? O cara, antes de ser preso, ele já era um filho da puta de um estuprador que estuprou 100 pessoas, fazia as mulheres cozinhar pra ele, e depois de 30 anos o cara preso numa cadeia, perde todos os dentes, como que ele se regenerou nesse tempo? Não tem, não faz nenhum sentido, a verdade é que não faz nenhum sentido ele... E a história dele mostra que o que a gente tá falando, nós estamos certos. Exatamente, né, a gente vai na sequência aí dizer, né, que... Que até mesmo, cara, depois que ele foi solto, né, ele acabou indo pra casa do irmão dele em Curitiba, né? Sim, só que... aquela que ele ficou só um pouquinho ali e já vazou pra Santos. Exatamente, só que a estadia dele acabou durando poucos dias, né, já que houve algumas desavenças entre os irmãos aí... Entre os irmãos Acácio, exatamente, né? E ele acabou mudando pra cidade natal dele, Mr. Chaves, Joinville. Ele foi morar no mesmo tio, né, que tava... No começo que ele acusava de causar maus tratos. É, você vê como é que o cara, ele é um psicopata mesmo, né? Um cara totalmente perturbado. Sim. Claro que não deu certo, né? Já que o João Acácio aí, além de todos esses problemas que ele tinha aí, psiquiátricos e de outras naturezas, ele tinha o tio dele como um algoz do passado, né? E ele acabou novamente saindo da casa ali do tio, né? Após uma briga e rumou para outros cantos, Mr. Travis. Ele voltou em Joinville ali, dentro de Joinville, e acabou indo até um tempo, foi morar na rua ali, né? E ele foi acolhido por um pescador local, que o seu Nelson Pinsger. Mas o João Acácio, né, o Luz Vermelho, já tava muito louco, né, cara? Ele devia estar muito zoado. E nesses vai e vem, ele começou a provocar ali a esposa do pescador, a mãe dele, a filha dele ainda, que era menor de idade, né? Exatamente, cara. É, e o Nelson era botequeiro, e todo botequeiro não vive desarmado, né? É, literalmente ele é botequeiro, mas dono de bar, né? Dono de bar, botequeiro. Pescador e botequeiro. Exatamente, cara. E ele começou a ficar cabreiro, ele começou a ficar na espreita, Mr. Travis, que ele sabia que cedo ou tarde o João Acácio, ele ia fazer alguma... Ia dar merda, né? Exatamente, já que o cara tava andando até com uma faca também, que era pra se proteger, vamos dizer assim, né? Uhum. E após muita provocação aí, Mr. Travis, O Nelson aí acabou decidindo por revidar, né? Já que... É, literalmente uma briga de bar, né? Diz que o Luz Vermelha e o João Acácio estava brigando com a... Tava mexendo com a filha do botequeiro. E ele entrou no meio e falou, não vai mexer com ela não. E ele puxou a faca e o Nelson tinha uma espingarda e acabou dando fim no nosso querido Luz Vermelho. Querido porra nenhuma, né? Querido porra nenhuma. Vai se fuder, cara. Eu lembro certinho também, Mr. Travis, da onde eu tava... E o que eu tava fazendo nesse momento, cara, do acontecimento, cara. Eu tava em Itapema, perto de Joinville ali, meia praia Itapema, né? Uhum. Santa Catarina. Sim. E eu tava no apartamento do meu avô passando as férias ali, cara. Eu lembro certinho a chamada do plantão da Globo também pra dizer que naquele momento o bandido da Luz Vermelha havia sido morto. E aí contou toda a história, cara. Então lembro, foi muito marcante, sim. Não conheci. Mais uma necessidade de criar um popstar. Pra que noticiar a morte do cara? Exatamente. O que ganhou noticiando? Não faria sentido, não tinha necessidade nenhuma, né, cara? Eu acho interessante, eu tenho um colega de trabalho que é de Joinville. Até vou falar pra ele que a gente tá citando o nome dele. Não pedi autorização, mas eu questionei ele sobre isso. Ele comentou que na época que ele era criança, quando o Luz Vermelha estava na cidade, e criou um alvoroço lá, porque tinha pessoal que falava que não queria ele lá, fizeram manifestações políticas pro cara não ficar lá, porque ele é um cara maluco, comprovadamente assassino, um cara extremamente perigoso para a sociedade, só que não pode mandar o cara embora, não pode enxotar ninguém assim. E acabou ficando lá, só que sempre tem um maluco que vai atrás dele, né, o Dak? Exatamente, cara. Ele, até alguns fatos bizarros aconteceram na época que ele tava em Joinville, né, quando ele retornou à sua cidade natal, que foi criado, cara, uma linha de 0800, 0300 pra ouvir as histórias dele, que ele mesmo contou algumas delas. Não faz sentido, cara, você dar ibope pra um cara desse. Exatamente. Ele andava de vermelho por toda a cidade, né? Dava autógrafos e tal. Só que engraçado falar aí que quando ele era abordado por alguém aí nas ruas pra pedir autógrafo, ele simplesmente só escrevia no papel autógrafo. Isso aí me fez ser fã dele, velho. O cara é muito zoeiro, né? Mesmo quase insano, né? Ele era ainda zoeira. Ainda era zoeira. Cara, e também a gente tem que lembrar aí que na época que ele ficou, nesses 30 anos que ele ficou preso, ele recebeu inúmeras cartas, né? De pessoas, de mulheres apaixonadas por ele, né? Cara, eu não entendo essas algumas coisas. Algumas até dizem que eram cartas de mulheres que haviam sido estupradas por ele, né? Pois é, tá aí. É. Não foi comprovado nenhum estupro, porém ele recebia cartas de mulheres que ele teve coito durante o ato ilícito dele, durante o roubo dele. Cara, e ele também acabou virando música, né? Nas mãos do grupo Ira. Sim. Eu já não gostava deles, cara. E o Ira fazendo grupo, música do cara, então... É, tem um nazista no vocal, né? É, o nazi. Ah não, é só narigudo. É só narigudo, é. Bom, e até o Hermes e Renato, né, cara? Que... Tem o Hermes e Renato, que Deus, saudosos Hermes e Renato. Que Deus tenha o Renato, né, que morreu. É, tomara que o Deus Metal o tenha. Pira, pira, pirou. E ele foi até tema do Linha Direta também, cara. Então o cara, ele... Ô, oh, cara, esse episódio de Linha Direta foi marcante dele. O episódio de Linha Direta eu lembro certinho, foi na época da morte dele. Exatamente. Não, e sinistro, Mr. Travis. Entrevista sinistro com... Sinistro pra caraca. Tem entrevista do cara que atestou que ele podia voltar pra sociedade. Teve entrevista com... O filho da puta irresponsável que atestou que ele podia voltar pra sociedade. Exatamente, cara. É meio sinistro esse... Linha Direta dele aí, né? É, eu tenho o link desse arquivo e vou deixar ele no post aí pra galera assistir. Não, legal, vale a pena o pessoal aí que estiver ouvindo a gente depois dar uma assistidinha nisso daí. É, e ele também virou filme, né? É, como não podia se esperar de ser diferente, né? A história dele foi retratada em alguns filmes, na verdade, né? O primeiro dele foi em 68, Mr. Travis, que foi intitulado aí de O Bandido da Luz Vermelha, que foi dirigido pelo Rogério Sgarzella, né? Uhum. E tendo Paulo Vilaça como João Acácio, cara. E o negócio não é assim, é passado. Tanto que a gente teve um outro filme agora em 2012, exatamente, né? Cara. Em 2012 foi lançado um filme chamado Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, onde o João Acácio era interpretado por Ney Matogrosso. O cara aceitar fazer o papel de um cara desse, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, o Ney Matogrosso... Não precisa disso, né? Um cara com uma história musical tão rica igual ele não precisa passar por isso. Exatamente. E o filme foi baseado aí no, nas anotações do Rogério Sgarzella, né? É, as anotações... Eu acho que o que ele não colocou, não teve coragem de entrar no primeiro filme, ou talvez o que a censura bloqueou ali, acabou saindo no filme de 2012. Exatamente, cara. Então, o cara, ele, depois da sua soltura, e até mesmo antes era popstar, mas mais depois, né, Mr. Travis, com... programa de televisão, música, programas de zoeira da própria MTV aí, falecido, né? Falecido MTV? Ah, com certeza, ele virou um ícone nacional, né? Exatamente, ele virou um produto nacional, ícone, que foi explorado de forma totalmente errada, vamos dizer assim. É, eu devo dizer que pesquisando sobre a história dele no Mercado Livre, existe até bonequinho de action figure do Luz Vermelha, cara. É, quero ver quem compra uma merda dessa. Ah, eu compraria, cara. Eu fiquei curioso, mas tava muito caro. Tava sem pila, eu não compro, não. Vamos fazer um sorteio para um ouvinte? Vamos, eu faço. O terceiro convicted que o nosso querido Zordon nos trouxe é o Maníaco do Parque. Batizado em vida como Francisco de Assis Pereira, nasceu em 29 de novembro de 97 em São Paulo. Sua morte, infelizmente, ainda não foi registrada e sua situação é cumprindo pena. Exatamente, cara. Esse aí é um dos caras também que nós vimos os fatos acontecerem mais, com mais propriedade, dizendo assim, Mr. Travis. Acompanhamos, né? Exatamente, tudo. A gente tinha lá seus 14, 15 anos, ficava esperando a banheira do Gugu acontecer, enquanto isso o Gugu tava lá passando tudo a vida do cara, os dramas familiares dele, pois né? Pois é, né, velho? Eu lá com uma mão na calça e outra fora, e outra olhando assim, e o Gugu mostrando assassinato, velho, que foda. É, cara, é aquela velha vontade, necessidade de se criar um anti-herói, de se criar uma personalidade, né? Então, mas é que era desses caras, né, velho? Exatamente, cara. E nada melhor do que o Gugu pra fazer isso, né? Naquele. Gugu! Naquele período. Olha! Domingo! Nada melhor do que isso. Só faltou o Gugu lançar um brinquedo, né, da Grow. Então a história começa com o nosso querido motoboy Francisco, né? Exatamente, cara. Ele ficou conhecido aí em 98, Mr. Chaves, após cometer uma série de estupros, né, na cidade de São Paulo ali. E onde as vítimas eram encontradas era no Parque do Estado, conhecido como Parque do Estado, uma área gigantesca, sim, cara, de 550... Conheço, cheguei a conhecer o local. Você conheceu o local? Cara, é sinistro, eu fui depois da história lá e não sei por que, curiosidade mórbida, né? É. E tem uma vibe bem zoada, cara, o lugar. Então, cara, é um lugar gigante, né, 550 hectares ali dentro de São Paulo, é um lugar grande mesmo, né, pra desovar corpos, né? Bem isso. Cara, o modus operandi do nosso bandidinho aí era bem simples, na verdade, né? O que demonstrava também a ingenuidade e a ganância aí das vítimas, das meninas que ele acabava convencendo a montar na garupa da sua moto e partir para um plano futuro aí que nunca seria realizado, vamos dizer assim, né? Sim. Ah, elas ficaram famosas como modelos fotográficos aí. Pode ser, só que ninguém nunca viu as fotos dela vivas, né? E nuas, só... Sim, só no necrotério. Só no necrotério, cara, infelizmente, né? Ele se apresentava, Mr. Travis, para as garotas ali como agente de modelo, né? Enchia as coitadinhas ali de elogio, dizia que elas eram bonitas, tal, tal, tal, que elas tinham perfil que a agência que ele estava trabalhando procurava, né? E propunha para elas ali fotografar elas em meia natureza para fazer um book dela, né? Para levar para a agência ali. E as meninas, cara, coitada ali, convencida de que realmente elas tinham potencial... E acreditando no sonho que elas podiam ter uma vida melhor, vamos dizer assim, acabavam acreditando nele ali e subindo na garupa da moto dele pra nunca mais voltar, né, Mr. Travis? Cara, eu sempre fui curioso, velho. Ele convencia elas na garupa da moto mesmo, como motoboy, ele convencia que ele era agente de modelos, meninas? Então, mas ele não se apresentava como motoboy, Mr. Travis. O modo dele abordar as meninas, ele não tava de colete, na época nem tinha regulamentação, acredito, né? Ele chegava, não, ele tava com uma câmera, ele tinha uma câmera, ele tava de posse de uma câmera, né? E com certeza devia ter algum catálogo falso, alguma coisa que ele achou em algum lugar ou pegou ali pra usar como desculpa, né? E ele dava o setinho na menina, né, cara? Ele chegava lá, mostrava as fotos, de repente, mostrava a câmera, falava que era de alguma agência. Com certeza o cara, de alguma forma, ele conseguia ludibriar ali as meninas, ou no papo, ou com material... Vamos dizer, não verdadeiro, né? Claro que não era. Eu vou ter que verificar essa história com o Zordon, mas eu não sei, não. Eu acho que tem um capitão, um copiloto aí da nave, né? Um tal de Odak, que também tem uma máquina fotográfica aí, que gosta de tirar foto no meio do mato. Eu acho que eu vou fazer um adendo na lista aí e marcar. O próximo planeta que a gente pousar, eu vou observar de fato isso. Detalhe que aqui onde eu moro, né? Que é a zona rural, durante 8 anos aqui, apareceu diversos corpos de mulheres, né? Estupradas e postas da mesma forma. Forma, né, Mr. Travis? Pois é, cara, fato verídico. E isso aí acontecia perto da minha casa e o cara foi preso agora recentemente, né? Porque ele deixou um pedacinho do para-choque do carro dele aqui cair, enroscando num pedaço de mata ali, e a polícia rastreou que era uma BMW velha e o cara, como não podia ser diferente, tinha problemas psiquiátricos, vamos dizer assim. Cara, muito, muito foda isso, né? Muito CSI, né? Porque a gente vê pela lasca da tintura, identificaram que era uma pintura de BMW, pegaram na região local, multas próximas ali de carros, identificaram a multa de uma BMW e foram bater atrás do cara. Exatamente. Que era o proprietário desse carro. É, cara, e você vê, né? Ó, palmas pros caras, palmas. Não, tá funcionando, por isso que eu falei, a polícia funciona assim, cara. Depende da grandeza do caso, vamos dizer, né? Depende do que tá incomodando. Exatamente, depende de quem incomoda. Só pra, vale ressaltar aí, até você pode pôr as reportagens depois aí como vou colocar, como um adendo aí. Já tá marcado. Esse cara, Mr. Chaves, é vizinho de um colega meu, né? Ele era casado e tal, e num episódio aí passado, o filho dele, você lembra um menino que morreu num posto de gasolina aqui, que a porta de um cofre caiu em cima dele, matou? Lembro sim. É o filho desse cara, cara. Olha só, tá aí um fato que pode ter marcado também, né? Então, vai saber, né? O que leva ao quê, né? É, só que ele já era todo torto, cara. Tinha sido preso até por assalto a banco, esse cara. Exatamente, aí, né? O cara era... não era gente boa, não. Não vale nem a gente tá falando desse cara. Exatamente, mas é que faz um paralelo com a história desse com certeza, cara que nós estamos, né, cara, falando aqui, né? E voltando aí, nosso querido, o motoboy aí, nosso maníaco do parque. Ele em julho, né, desse ano, em julho de 98, né, Odak? Exatamente. Na verdade, ele não, né, mas um menino, cara, tava ali na mata, né, e ele tava procurando a pipa dele, que provavelmente foi cortada numa disputa de cerol ali, desbicando com alguém, né? Uhum. E acabou por se deparar com um cadáver ali, já em decomposição, e ele chamou a polícia, óbvio, né, e a polícia, ao chegar no local, foi averiguar ali o que tinha naquele local e acabou encontrando mais dois corpos, Mr. Travis. E esse menino aí, ele ficou traumatizado, cara, e hoje ele é estuprador também. Ô, louco. Não, mentira, eu não sei quem que é o guri. Filho da puta. Cara, e voltando ali então, né, depois que a polícia foi acionada, né, a polícia acabou encontrando mais alguns corpos ali, somando um total de 6 corpos, já que outros corpos haviam sido encontrados anteriormente, né, sem nenhuma correlação até aquele momento. Só que todos eles, cara, acabaram tendo a mesma característica, né? Eles eram despidos e ficavam postos de perna aberta, o que evidenciava violência sexual. O que veio ao cunho aí, né? Foi definido por esse modus operandi dele, né? De um serial killer. Afinal, são 6 corpos depositados da mesma forma, encontrados em uma mesma localidade. Com certeza é um serial killer constatado. E como estava num parque, definiram o maníaco do parque, né? Exatamente, cara. Só que como todo crime... como não existe crime perfeito, né? Já dizia a música do... claro. Do Engenheiros do Havaí, né? Uhum. 3 vítimas do maníaco do parque que foram tentadas de ser estupradas acabaram fugindo e fizeram um retrato falado depois de ouvirem esse caso. Como a gente falou do bandido anterior ali, no Bandido da Luz Vermelha, né? Possivelmente as vítimas não prestam queixa por vergonha ou qualquer coisa do tipo. Mas sim, depois que a polícia divulgou essas informações, 3 delas identificaram o mesmo modo de operação e fizeram um retrato falado dele, né, Mr. Travis? Sim, cara. E através desse retrato falado, foram buscá-lo no local onde ele morava, né? Exatamente. Rapidamente ali a imagem do retrato falado dele se espalhou, né, pela imprensa. E alguém ligou. Uma pessoa anônima aí, que se tiver ouvindo o cast também pode se identificar pra gente aí. Pode se identificar numa boa. A gente garante sua segurança. Mentira. E falou que ele trabalhava numa empresa de transporte no Brás, né, Mr. Chaves? Cara, e quando a polícia chegou no local, só encontrou um bilhete, né? Exatamente, cara. Ele percebeu a movimentação, né? Já que tinha retrato falado dele, então ele deixou um bilhete ali pra caso a polícia chegasse no seu local de trabalho, dizendo que, infelizmente, tem de ser assim. Preciso ir embora. Deus abençoe a todos. Que pilantra, que né? Que mensagem genérica, né? Cara, e vale ressaltar que ele já havia sido preso como suspeito do caso, né? Exatamente. Ele foi liberado por falta de provas. Ele só fugiu mesmo quando tiveram os retratos deles falado aí. E ele fugiu aí pro Rio Grande do Sul, tendo até, segundo consta a história dele, ele fugiu pela Argentina para não cruzar pela fronteira do Rio Grande do Sul, porque o cerco estava fechado no Rio Grande do Sul. Só que a fronteira com a Argentina não podia parar. Exatamente. Então ele foi pra Argentina para depois ir pro Rio Grande do Sul. Cara, até no local ali onde ele tava, encontraram várias fotos, né, rasgadas dessas vítimas dele, né? Com certeza. Sim, ele realmente tirou as fotos. Exatamente, né? Ele tirava as fotos, um negócio meio sinistro aí, né? E achou vários objetos no local ali também, né? Carteira, bolsa, essas coisas. E na fuga dele, Mr. Travis, ele já era suspeito de 8 homicídios, né? E nesse período aí ele acabou deixando mais corpos pelo caminho, né? Foram encontrados mais 2 corpos, né? Exatamente, no mesmo parque, cara. Então ele meio que tornou aquele parque ali em São Paulo como um cemitério dele, vamos dizer assim, né? Virou um local impisável, né? Exatamente, acho que até hoje a galera deve ter uma vibe ruim, como você disse, de pisar lá, tem, cara. Tem, sim. E essa questão de terem encontrado os 2 corpos após ele ter feito a fuga dele, vale falar aí. Ele ficou 23 dias foragido, ele foi preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, E uma das entrevistas dele pós-preso, durante os inquéritos ali, ele falou que o total de corpos eram de 9 mulheres que ele tinha feito. Depois ele mudou para 10. E em 2001 ele chegou a dizer que tinham sido 15 as vítimas, né? É, exatamente. Então, na verdade, a gente pode observar aí e constatar que o cara realmente era um maníaco, né? É, acaba ficando até incontável, né, o número de vítimas. Exato. E pela, vamos dizer assim, pela forma dele conversar, a serenidade dele, que ele não demonstrava nenhum tipo de arrependimento, ele não mostrava absolutamente nada, assim, de mudança facial, de expressão, né, Mr. Travis? Sim. A gente pode chegar até a pensar que talvez ele tenha feito mais vítimas, vamos dizer assim, né? Ah, cara, eu até acredito, de verdade, isso. É, cara, e ele como maníaco ali, né, psicopata, ele não iria fugir a regra desse tipo de perfil, Mr. Travis. Ele disse que na infância ele foi abusado por uma tia dele, né, assim como todos os outros criminosos aí que a gente falou. É, na verdade, o bandido da Luz Vermelha, né, não pareja. O estuprador, né? Exatamente, e isso fez com que ele desenvolvesse fixação por seios, cara. E após ele ter sido assediado pelo patrão dele aí, ele começou a ter também relação homossexual, cara. Tem que comentar aí também, cara, que dentro desse monte de experiência ruim que ele teve aí, né, abuso pela tia dele, a relação homossexual com o seu patrão, ele teve uma relação sexual com uma gótica, cara, que acabou arrancando o seu pênis com a boca, cara. Quase arrancando, na verdade, né, chegou a morder e quase arrancou. E esse episódio aí, cara, fez com que ele passasse a sentir dor muito forte, cara, durante a relação sexual. O que foi até confirmado pelas vítimas que acabou fugindo dele, né, Mr. Travis? É, tem um relato na internet de um psiquiatra que fez uma série de entrevistas com ele, que ele conta alguns casos amorosos da vida do Maníaco do Parque, e um deles realmente foi esse caso da gótica que cometeu deu essa mordida na piroca dele. E tem um, acho que é muito interessante isso, que fala que ele namorou um ano e morou junto com um travesti, e ele espancava o travesti sempre com socos e chutes nos mesmos locais que encontraram no padrão das vítimas que ele assassinou. Ou seja, ele dava sempre o soco no olho direito e chutes nos sims das vítimas, igualzinho ele fazia com o travesti. E essa mordida no pênis aí, segundo o psiquiatra, acaba refletindo toda essa psicologia dele. Porque essa psique, né? Que ele tinha os problemas com a ereção, ele acreditava que ele era um cara que não poderia ter mais ereção. Ele não sentia prazer no ato. Imagina, cara, o cara não conseguia nem bater uma punhetinha, né? Você tá louco, cara. Ainda mais agora preso, né? Quem vive assim é o Doc. Quem vive assim, não dá, velho. Não dá. Até o Zorn deve dar uma fricção ali, né, de vez em quando. É, eu entendo o cara ficar louco. Não, exatamente, cara. Até o bandido aí, o Maníaco do Parque, cara, ele, em alguma das entrevistas dele, cara, ele afirmou ali que, na verdade, cara, ele, quando ele viu uma mulher atraente, né, ele pensava realmente em comê-la, mas não é aquele comer de forma pejorativa que a gente fala quando vai pegar uma menina ali, uma mulher, né? Sim. Na verdade, é o fato mesmo de mastigar pedaços da sua vítima, cara. Então, lá o Walking Dead. Exatamente. Né? Então ele tinha vontade realmente de comer, consumar o ato de mastigar a carne da vítima, cara. É, tem uma entrevista dele na Folha de São Paulo que fala isso. Né? Exatamente, cara. Ele disse que ele queria fazer as mulheres sentir dor. Acho que baseado naquilo que ele teve de experiência com a tia dele por ser mulher, né, cara? Ele queria realmente fazer que as mulheres sentissem dor, cara. Que cara perturbado, cara. Ele é simples, ele é louco. Cara, e outra coisa que denotava aí ser ele realmente o autor dos crimes, né? Que as mulheres tinham sempre mordida, né, cara? Na coxa, cara. Tinha marca de mordida na coxa delas, cara. É, o padrão era sempre o mesmo. Eram os socos, os chutes e as mordidas. E as mulheres que conseguiam escapar não levavam as mordidas. Só os socos, os chutes e gritando. Exatamente, cara. E depois de toda a sabatina que ele passou aí com televisão, Gugu, polícia, julgamento, né? E ele passou por uma avaliação psicológica aí, vamos dizer assim. Ele acabou sendo considerado imputável, né? O que isso quer dizer? Ele tinha pleno juízo do que ele estava fazendo ali, cometendo, né? Então é um cara que tinha total conhecimento e sabia realmente o que ele estava fazendo naquele momento, cara. Ele acabou sendo acusado aí de 7 mortes, né? E 9 estupros. E além de roubo, ocultação de cadáver e outras coisas mais aí, ele teve 3 julgamentos, na verdade, né, Mr. Travis? Somando uma pena total aí, cara, de 271 anos de prisão. Mas como a gente já falou anteriormente, né, no Brasil a lei não deixa cumprir toda essa pena, né, não existe a perpétua, vamos dizer assim. Ele vai ficar preso aí por 30 anos, cara. É, se ele não morrer na cadeia, fazendo as contas aqui, né, 30 anos, 2015, Spotify, menos 2, 3 ao quadrado. Foi preso em 98, ele vai sair somente em 2028. É, não tá tão longe assim, né, cara? É. Ou seja, daqui a 13 anos, se ele não tiver nenhuma vara de soltura aí por bom comportamento, alguma coisa, se a sentença se manter a mesma, que é improvável que não se mantenha, 2028 ele tá na rua de novo aí pra visitar, quem sabe, o Parque do Ingá aqui em Maringá. Mais 3 copinhas do mundo aí, né? Mais 3 copinhas do mundo, ele tá de boa. Que não demora, cara. Eu uso quando é um tempo meio grande assim, eu uso Copa do Mundo como referência, fica fácil da gente. É mais fácil ele sair da cadeia, é mais rápido ele sair da cadeia do que a gente se recuperar do trauma do 7-1. Com certeza. Ó, pensando bem, né, ó. Rússia, 2018, Qatar, 2022. E o outro não tá definido ainda, né? É, o outro não tá definido ainda, mas. Provavelmente vai ser nos Estados Unidos. Então... É, vamos ver. Vamos ver onde ele vai. Vai estar nesse momento. Mas é que ele morra até lá, né? Eu faço votos que ele morra. É, eu também torço por isso. É, falar em morto, ele chegou a ser dado como morto uma vez. Né? Exatamente, cara. Teve uma rebelião aí onde ele tá preso, né, Mr. Travis? Em dezembro do ano de 2000. E após uma série de desencontros de informação aí, a direção da cadeia afirmou que ele tava morto, já que ele era jurado pelos presos, né? Só que... Cara, imagina os presos. Imagina o preso, a gente já sabe da lei da cadeia, que é justa, né? Com certeza. Estuprou fora, e até porque, segundo reza a lenda, né? Não, nunca, isso nunca é comprovado por ninguém, mas nunca é negado por ninguém, né? Exatamente, cara. O cara que tá fora, o cara que tá preso, se chega um estuprador ali, eles se arrebentam. Por quê? Porque o cara que tá preso, ele ainda tem mãe fora, ele tem filha, ele tem esposa, ele tem irmã, ele tem sobrinha, tem afilhada, tem uma série de mulheres que ele tem carinho. Então, o cara que é estuprador poderia ter sido vítima de qualquer uma daquelas. Então, ele vai dar uma lição de moral nesse cara. Ah, exatamente, cara. Pena que ele não morreu nessa época, né, cara? Exato. Imagina você tá na cadeia e tudo aqueles presos foda, vai numa prisão de segurança máxima, só os mais malucos estão lá. E ele fala assim, ó, tá chegando o maníaco do parque aí. Os caras devem fazer festa, velho. Deve preparar tudo, as maria louca deles lá pra tomar. E fala assim, vamos fugir, vamos tomar tudo e vamos arrebentar esse maluco, né? É, mas eu acho que num caso como o dele, de proporção nacional, Mr. Travis, a imprensa toda em cima, ele deve ficar num lugar lá chamado de seguro, né? Ou uma solitária. É, sim. Ele não vai. Ele não, não ia deixar o cara virar princesa. Exatamente, ele não vai pro pátio de jeito nenhum, cara. Até porque ele tinha que dar entrevista pro Fantástico, né? Aquela entrevista macabra que ele deu, né? Aquela lá foi sinistra também, cara. E falando que ele trabalhou num frigorífico, que ele via matando os boi lá, né, cara? Ah, ele fala nessa entrevista que ele não sabe quantificar quantas mulheres foram, que ele acredita que foi mais de 100. Então, cara. E o engraçado é que o filho da puta hoje, desculpa a palavra aí, os ouvintes, ele diz que hoje ele se considera uma pessoa normal, né? E que segundo ele aí, até, ele estaria vivo por causa da fé dele, cara. Cara, a gente não precisa nem falar que isso é conveniente demais, né? Exatamente, normal. O cara entrou dentro da cadeia, ele dá um jeito de ser convertido, né? Sem falar nenhum tipo de religião aqui à parte, né? Pra gente não ser julgado. E ele diz que tudo aquilo que ele fez anteriormente é fruto de uma coisa maligna, maldita, que tomou posse da própria vida dele, né? Mas hoje ele tá curado, cara. É muita desculpa fácil, né, velho? É, cara. O que assusta o Mr. Travis é que no ano da prisão dele, cara, o bandido aí, esse maníaco do parque, ele chegou a receber mais de 1000 cartas de amor, cara. O que inspirou até aí o Gilmar Rodrigues, né? A publicar um livro chamado de Loucas de Amor, as mulheres que amam o serial killer e seus crimes e os criminosos sexuais. Cara, isso é muita fliceta mal resolvida, velho. Cara, isso aí é mulher mal comida. Resumo. Eu até entendo aquelas cartas e flores que o bandido da Luz Vermelha recebeu, porque eram as vítimas do cara, né? Provavelmente, como a gente disse, eram meninas de classe alta, e o estupro realmente é um crime extremamente hediondo que acaba com as meninas, acaba com todo o psicólogo dela, leva embaixo aquilo lá. Com certeza elas não receberam apoio correto que deviam ter sido dado, porque a família queria ocultar nome, não queria expor pra grande sociedade, na sociedade alta, na mídia. Mas mulher que nunca conheceu esse maluco desse maníaco do parque, enviar carta de amor, velho. Tinha que pegar essas filhas da puta com florinceta, soltar pelada na floresta e falar assim, ó, é o seguinte, você tá dentro do parque, você tem 30 minutos pra correr pelada. Se você sobreviver, eu te dou 30 minutos correndo na selva. Simples. E tem 100 samoanos correndo atrás de vocês. Exatamente. Tá louco, cara. É uma coisa que não tem justificativa, não tem explicação, pelo menos na minha cabeça, tá? É, mas de uma dessas ele conseguiu até casar, inclusive. Exatamente, né? Uma tal de Jussara aí, uma desgraçada. chamada de Jussara, que até é advogada e ajuda ele, né, no seu processo aí. Diz que conheceu ele por carta, né, e dedica aí todo o tempo dela pra solucionar e tentar ajudar de alguma forma, juridicamente aí, ele com seus problemas, né, Mr. Chaves. E ela afirma ainda, cara, que ele é inteligente, tem formação e é formado em História e Geografia. Ou seja, além de estuprador, é maconheiro, né? Exato. História e Geografia é muito maconheiro. Que nos desculpe os ouvintes letrados nessas matérias aí, né? Não, até hoje eu não conheci um que prova o contrário. Nem eu. Ai, cara. Aperto na mão e pego com prazer. Exatamente. Cara. E claro, não podia ser diferente, também foi lançado um livro, né? A Caçada ao Maníaco do Parque. Exatamente. E um filme, O Maníaco do Parque, né? Exatamente, cara. Então a gente tem, assim como os dois casos anteriores, né? Livros e filmes, sem contar todas as reportagens de TV aí que tomaram conta da televisão na época, né? A gente tem uma série de materiais aí, midiáticos, publicitário não, né? Mas de divulgação de sua vida, né? Exatamente, cara. Então vamos lá. E o próximo condenado que nosso querido Zordon nos trouxe é o goleiro Bruno, o comedor de macarrão. Batizado como Bruno Fernandes das Dores de Souza, nasceu em 23 de dezembro de 84 em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Sua morte ainda não foi registrada pelos anais da história e a sua situação é cumprindo pena, né? Exatamente, cara. A gente falou de dois que foram assassinados, agora falamos de dois que estão cumprindo pena, né? Estamos balanceando aí os casos. Cara, e esse é um triste caso onde uma pessoa aí com pouca instrução, né, Mr. Travis, sim, atinge a fama e o sucesso, diferente da forma que o bandido da Luz Vermelha fez, né? Ele atingiu a fama pelo seu trabalho, pelo seu mérito, pelo, né, seu mérito, exatamente. Mas não tinha base nenhuma pra administrar tal sucesso, né? Vamos dizer assim. O Bruno, cara, pra quem não sabe quem é o Bruno era goleiro do Flamengo, a segunda maior torcida do Brasil. Exatamente. E ele se destacou aí muito no Flamengo, cara. Era um puta de um goleiro. Ele se destacava principalmente nos mata-mata, né, Odak? Olha que coisa mais chata de falar, né? Oportunismo, né? Você foi oportunista nessa afirmação aí, né? Ai, cara. O Bruno, Mr. Travis, ele, como goleiro, né? Ele, no Campeonato Brasileiro de 2005, foi eleito pela Placar como o melhor goleiro, né? E nessa época ele tava ali, na verdade, no Atlético Mineiro. Chegou a assinar um contrato com o Corinthians, né? Mas nem se apresentou, na verdade. Ele ficou 2 dias, né? Ficou 2 dias, vamos falar a verdade aí. E ele rompeu com o Corinthians e foi direto pro Flamengo, por uma proposta melhor, lógico. E assinou um contrato com o Flamengo, cara. E a partir dali, a sua ascendência na carreira aí foi meteórica, vamos dizer assim, né? Sim. E a partir desse crescimento exponencial aí, ele se tornou ídolo da torcida do Flamengo, cara, após defender um pênalti na final do Campeonato Carioca. E outro, contra o Vasco. Contra o Vascão. E outra coisa, cara, que começava a ganhar peso, vamos dizer assim, na sua carreira, é que ele estava se tornando um goleiro artilheiro também, né? Fazendo uma, vamos dizer assim, uma pequena frente ao Rovelio Semen, né? Sim, ele começou a bater falta ali, cara, e o pouco que ele teve a oportunidade de bater, ele foi exímio cobrador de falta. Exatamente, cara, ele chegou a marcar um gol, né, vamos dizer assim, o gol da classificação do Flamengo na disputa da Libertadores da América em 2008, né? E o pessoal tinha tanta confiança nele que ele marcaria gols de falta, que no time dele, ouvintes, pra quem não sabe disso, eu tenho um problema, uma doença séria, eu sou fanático por futebol, não vale aqui falar pra qual time que eu tô torcendo, mas... Mas ele vai ser campeão, enfim, esse ano. Mas ele vai ser campeão esse ano. O time que quando o Bruno tava batendo falta, no time tinha o Petkovic no Flamengo, cara. E o Petkovic, a gente precisa nem falar que é um excelente cobrador de falta. E deixava o goleiro bater falta pra indecisão, cara. No momento crucial do jogo, deixava o Bruno bater falta ali. E o cara fez o gol que classificou o time, né? Exato. Então o cara tinha tudo pra despontar como um cara muito foda ali, né? Exatamente, cara. E o problema de tudo isso daí, como a gente falou, né? Já que ele começou a despontar e aparecer no cenário nacional aí do futebol, é que ele não tinha realmente aquela base familiar, toda aquela instrução pra lidar com tudo isso, Mr. Travis. Mal assessorado, né, cara? A gente vê jogador de futebol. Jogador de futebol, assim como o bandido, mas isso infelizmente é um fato que a carreira proporciona. os bandidos que a gente tem por generalização, da população carcerária, são caras sem estudos, caras que não tiveram nenhum apoio familiar. E o jogador de futebol é o cara que sai da família com 14, 13 anos e vai morar em uma cidade longe, um estado diferente, e acaba ali crescendo deslumbrado com a possibilidade de ficar milionário, e não, e acaba não tendo estudo, não tendo nenhuma formação, não tendo uma pessoa do lado, acaba crescendo ausente de toda a família, e acho que isso que aconteceu com o Bruno, cara. Exatamente, até depois desse... dessas conquistas dele aí como jogador do Flamengo nesse ano, né, Mr. Travis? Ele acabou tendo um contrato renovado aí com o Flamengo. Sim. E foi valorizado no cenário do futebol, chegando a dizer até que defenderia a Copa do... o Brasil na Copa do Mundo aqui de 2014, né, cara? Que foi... Cara, o que seria muito justo, porque eu me lembro na época que ele estava despontando, que a gente não tinha, além de goleiros já renomados no Brasil, como o Marcos no Palmeiras, o próprio Rogério Ceni no São Paulo, que são os goleiros que foram já campeões do mundo em 2002, falava-se muito que ele seria o próximo, a próxima geração de goleiros seria ele. Exatamente, cara. Então ele tinha tudo para realmente chegar ao ápice da sua carreira e disputando uma Copa do Mundo com o seu país, dentro do seu país, né? Porém, cara, sim, seus planos aí foram interrompidos. Sim, cara. Né, cara? É, ele tinha alguns problemas extra-campo aí que diz respeito à questão de relacionamento com mulher, né? Já que ele começou a se envolver com muita mulher, festa, baderna, né, cara? Já que é uma coisa comum também no meio do futebol, vamos dizer assim. Uhum. E isso começou também a demonstrar uma personalidade agressiva que ele tinha e machista, né, cara? É, eu lembro de uma vez que teve um jogo em Minas. Se eu não me engano, foi Flamengo e Cruzeiro ou Flamengo e América Mineiro. E depois do jogo, foi todos os jogadores ali, o Flamengo ganhou, foi todo mundo numa festa no sítio que ele tinha lá no estado de Minas, já que ele era mineiro. E a festa acabou na maior treta, porque diz que os amigos dele acabaram levando umas prostitutas pro local e acabaram espancando ela, baixou polícia, baixaria total, cara. Exatamente, cara. É, e foi notícia pra todo quanto falado, né? Porque ele era o goleiro do Flamengo, né? Exatamente, cara. O cara era o goleiro da segunda maior torcida do país, né? Vale. É, em contraponto isso, tinha o lado pessoal dele e o lado sério, que é o que a gente tá falando agora, né? Já que em 13 de novembro ganhou o primeiro destaque da Elisa Samudio, né? Exatamente, cara. A Elisa Samudio aí no dia 13 de novembro acabou prestando queixa contra o Bruno, né? Onde ela alegou aí que o Bruno, com seu namorado Macarrão e o Russo... O caseiro ali do sítio dele havia mantido ela em cárcere privado, cara. E feito ela tomar algumas pílulas abortivas, acusando ela de ter até despancado, cara. Cara, que foda, né, velho? Que? Vai bater na mulher e fazer ela tomar pílula abortiva, velho. Cara, que triste, né? Vamos falar a verdade, que triste. É, de todos esses que eram bandidos que a gente falou, todos eles cometiam um ato, eles mesmos iam lá e faziam. Esse aí eu acho que é um dos piores que tem, porque ele não tinha nem coragem de participar do ato. Exatamente, ele terceirizava o serviço, vamos dizer assim. Terceirizava o serviço. Cara, e depois dessas acusações aí, até num jogo aí do... num treino, na verdade, do Flamengo, eu lembro certinho, num sábado, cara, a repórter foi entrevistar ele, né? Pô, mas essas acusações aí, Bruno, o que que tá acontecendo aí com você, com a Elisa Samudio? Ele, de forma irônica, né, cara, acho que ele não tinha noção da proporção que aquilo... Que ia tomar, né? Exatamente, ia tomar, cara. Ele falou assim, normal, quem que nunca deu uns tapas na mulher, né? É, e ele falou isso justamente com a repórter mulher, né? Exatamente, cara. Não que se ele tivesse falado pra um homem... A afirmação que ele fez ali teria menor. Uma gravidade menor, né? Exato. Mas pelo fato de ele ter falado isso pra mulher, acaba tendo uma notoriedade muito maior da personalidade do cara, né? Exatamente. Da responsabilidade dele, né? Exatamente, cara. E com essa declaração dele aí, mais a, vamos dizer, a queixa prestada pela Elisa Samudio, né? O Bruno começou a ser investigado aí e tal. E quando em 2010, Mr. Travis, a polícia aí acabou concluindo, né, os exames de corpo e delito, e constatou que realmente havia sido espancada, vamos dizer assim, mas já era tarde pra ela, né, cara? É, cara, aí entra no que a gente tava falando ali há pouco. Aí a gente já tava no empoderamento da justiça brasileira, né? Exatamente, cara. É, porque cadê aqueles caras que nos anos 60 tava pegando meia impressão do Luz Vermelho, que tava pegando saliva da dentada do... Saliva não, né? Marca de impressão da dentada na coxa do Maneco do Parque, identificando pela arcada dentária que era ele. Exatamente, cara. E nesse caso aí, nada foi feito, né? Na verdade, levou 2 anos pra identificar uma coisa que talvez seria bem mais simples, né? Exato, cara. E justamente agora que a gente tem toda a área informatizada, tá tudo online, todos os inquéritos, tudo tá disponibilizado online. É só perguntar pro Zordon aqui, cara, o que a gente quiser. Falou, Zordon, traz informação pro Brasil. Ele trouxe aqui, o Bloom tá na nossa lista. Exatamente, cara. Então é bem atualizado, é uma coisa bem que tava bem acessível já naquela época, Mr. Travis. É, justamente daí a gente dando sequência em 26 de junho de 2010, né, Odar? Exatamente, cara. O Bruno acabou sendo declarado como suspeito do desaparecimento da ex-amante dele, né, cara? Vale lembrar que ele era casado, né? Uhum. Ele tinha esposa tudo e ele é dado como suspeito principal do desaparecimento da ex-amante. E ninguém sabe o nome da mulher dele até hoje. Até hoje ninguém sabe. E ele teve um mandato de prisão expedido, né, Mr. Travis? É, e de acordo com as investigações feitas pelos policiais ali, antes de desaparecer, eles estavam no site do goleiro. No site? No sítio, né? Eu... Ai, caralho. Tava errado aqui, tava corrigindo. Site. Deixa eu mudar aqui. Vai, puxa aí essa porra. Cara, após o mandato expedido aí, Mr. Travis, de acordo com a investigação da polícia, né, antes de desaparecer aí, a Elisa Samud estava no sítio do goleiro Bruno em Esmeralda, cara, em Minas Gerais. Uhum. E como a gente já disse anteriormente, teve aquela festa da galera do Flamengo, né? Sim. Cara, o Bruno ainda afirmou nessa época aí que a Elisa desapareceu porque ela quis. Ai, que canalha, velho. Ela era mágica. É, ela era mágica. E ela foi lá e falou assim, Bruno, eu vou fazer uma apresentação pra você. Pegou toda aquela vestiu de mágica, colocou aquela cortina de veludo, tirou um coelho da cartola e depois entrou numa caixa e sumiu. Exatamente, cara. E o detalhe é o seguinte, né? Ela teria desaparecido e deixado a filha com um amigo, né? Sim. Cara, que mulher que desaparece e larga um filho pra trás? Nunca. Não, e o que, que esse amigo fez com o filho? Ah, o cara foi lá e abandonou a criança numa favela em Ribeirão das Neves, cara. É, o que é muito responsável do amigo, né? Porque, afinal, uma criança abandonada, onde que eu vou soltar ele? Num local propício pra ela crescer. Exatamente. Numa favela do Rio de Janeiro, né? Exatamente, cara. Até você falou essa questão aí da mágica da Elisa Samujo, né? Por que ele não fez uma outra mágica, né, velho? Chamou ela pra fazer uma transa mágica. Ela ia falar assim, mas como que é uma transa mágica? Não, a gente vai ali, transa e tal, e depois você desaparece. Exatamente. Era mais fácil pagar, cara. Não, ele quis se relacionar com a lazarenta e tal. É, pelos vídeos que eu vi na internet, eu achei que dava pra relacionar um pouquinho. É, não, ela era interessante. Mas enfim, né? Mas enfim, vamos lá. Já não vale mais a pena comentar sobre ela, né? Sim. E no dia 6 de julho, cara, do ano de 2010 ainda, né? Um moleque de 17 anos, que é o primo do Bruno aí, foi encontrado na residência de Bruno, cara, na Barra da Tijuca. E, cara, ele afirmou, na verdade, ali que teria realmente dado umas coronhadas na Elisa, que desacordada foi levada pra Minas Gerais. Eu lembro, cara, que ela foi levada pra Minas ali dentro de uma caminhonete do Bruno, né? Que ficou muito tempo depois parado ali pra averiguação, com manchas de sangue, né? Sim. E lá ela teria sido esquartejada pelos traficantes a mando do goleiro Bruno, cara, que foi dada depois, posteriormente, ao esquartejamento, pros Rottweiler comer, cara. Cara, segundo a lenda, o Rottweiler dilaceraram ela e o que sobrou foi concretado no cimento. Exatamente. Isso faria novamente o nosso inconfidente Tiradentes, né? Ter inveja. É. Exatamente, cara. É, tem a lenda de que a gente não pode comer espetinho com carne de porco, né? Nas favelas de São Paulo, porque dizem que os porcos das favelas, os traficantes matam os corpos e jogam pros porcos comer, porque o porco ele vai lá e come qualquer coisa, né? O Hulk fuça, né? Exatamente. Ele come tudo e foda-se, ele destrói tudo. Ele com o dente dele, a força que ele tem, ele quebra todos os ossos. Eu, particularmente, não acredito que um Rottweiler tenha... Ele pode até destruir todos os ossos, mas eu não acredito que ele vai digerir um corpo e defecar ele completamente sem nada, né? Cara, até porque, na verdade, Mr. Travis, eu acredito que a carne humana não tem a palatabilidade que um cachorro se sentiria atraído, né? É, mas pra única coisa que isso valeu foram pra grandes memes na internet, né? Só isso, né? Quem nunca recebeu a foto da purina da Elisa, né? Ô, louco, velho, eu lembro disso aí, que sacanagem, né? Purina Samud. Cara, e depois desse episódio aí que a gente falou de ter concretado os ossos dela, né? A verdade é que a polícia nunca confirmou essa versão, né? Sim. E só que em julho, dia 8 de julho de 2010, cara, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Neném, ou Paulista, ou Bola... Ou seja, um cara muito conhecido. Um cara com várias alcunhas, né, depende de onde ele tava naquele momento. Exato. É acusado também de ter matado a Elisa Samud, né, Mr. Travis, e acabou sendo preso pela polícia ali de Minas Gerais, cara. Uhum. E levou até a prisão dele, foi decretada por 30 anos. Exatamente, pena máxima no Brasil, como a gente já disse anteriormente, cara. E depois de 2 anos disso, né, finalmente, em 19 de novembro de 2012, em Minas Gerais, em Contagem, foi iniciado o júri popular, onde o Bruno, o Macarrão, o sobrinho dele, todo mundo foi ter tido julgamento, né, Aldar? Exatamente, cara. Bruno especificamente, aí, Mr. Chaves, acabou, após 3 dias de julgamento, sentenciado a 22 anos, 3 meses de reclusão pelo sequestro e assassinato de Elisa Samudio, cara. Uhum. Cara, lá se foi a chance dele de defender a seleção brasileira, mas eu não sei se hoje ele não tá feliz não, cara, já não ter tomado 7 da Alemanha. É, mas, cara, pensa assim, goleiro e tem uma carreira um pouco mais longa, né? É só ele se manter em forma aí, tipo o Nicolas Cage, treinando na cadeia, fazendo exercício, e goleiro consegue voltar e jogar mais tempo. Exatamente, vide que ele quase acertou com o clube ali da Série C, né, de Contagem, e se cara. Bem, Odak, se a gente pegar o exemplo do Nicolas Cage aí, se ele fizer exercício, essas coisas, quem sabe ele consegue achar um cara na cadeia que consegue comer rosquinha dele, que pode jogar em São Paulo. O né? Baby O dele. É, ele pode entrar no lugar do Rogério Ceni, que tá pra se aposentar. Ah, cara, faz todo sentido, hein? Faz todo sentido, comer né? Comer macarrão. Abraço aí pros ouvintes são paulinos. Salve o tricolor paulista. Sim. Em 28 de janeiro de 2014, né, Aldair? 28 de fevereiro, na verdade, de 2014. 28 de fevereiro. Exatamente, 2014, mesmo sob a detenção de regime fechado na penitenciária aí de Nelson, Hungria, Bruno assinou um contrato com o Monte Claros Futebol Clube para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, cara. Só que... Porque a segunda divisão do Campeonato Mineiro não é feita por pontos corridos, ela é só de mata-mata. É eliminatórias da Série B de Minas. Exatamente. Que filho da puta, velho. Claro que a justiça pegou, né, cara? Ainda bem. Não, não dava pra perder essa, cara. Essa foi imperdível. É, exatamente. Foi muito sagaz a sua parte, eu não pensei nisso, cara. Ele teria, pra ele poder jogar, ele teria sido mudado de penitenciário. Né? Exatamente. E envolver toda uma movimentação, cara. Que... Na verdade, não era só o simples fato de mudar ele de penitenciário. É porque ele tava numa penitenciária com regime de presos superiores ao dele. Tava, tipo, por exemplo, numa penitenciária de segurança máxima. E pra onde ele ia jogar, teria que ir numa penitenciária de segurança mínima, o que não condiz com a sentença que ele levou. Exatamente, 22 anos, né, cara? Sim, ou seja, chupa bandido, fica preso aí. Bandido é bandido, não merece nada, cara, essa é a verdade. Uhum. Cara, e ainda bem que foi negado esse pedido dele, né? Sim, ainda bem que foi negado o pedido dele, cara. E ele até deu entrevista pra Placar aí, né, Odak, depois de preso. Exatamente, cara. Ai, cara, como é que pode, né? Na revista ele acabou revelando, né, que tentou se matar aí logo nos primeiros meses que ele havia sido preso, né, na penitenciária ali de Nelson, Hungria. E ele até disse, né, meu coração estava cheio de ódio e revolta, aí resolvi dar fim à minha vida. Não queria ser um peso para minha mãe nem para ninguém, tentei o suicídio. Filha da puta, por que ele não pensou na mãe dele antes, cara? Exatamente. Por que ele não pensou na esposa dele antes? Depois é fácil. Depois é fácil o cara se converter, dizer que se arrependeu. Ah, vá merda, cara. Eu fico revoltado com essas coisas aí, velho. Eu acho curioso que ele fala ali que ele amarrou um lençol na janela, né, na ventana, que é alta da cadeia, colocou no pescoço, amarrou e saltou. Só que o lençol acabou não resistindo, a corda que ele fez arrebentou, ele caiu e viu direto pra uma bíblia que tava, que um policial tinha dado pra ele no Rio de Janeiro. E foi Deus que não permitiu que eu me matasse. De um suicídio não haveria salvação. É, cara, e a partir agora é legal falar isso, porque Deus agora é a desculpa pra má gestão estadual dos presídios. Exatamente. Não, e cara, eu fiquei sabendo também aí nas minhas pesquisas aqui pra esse cast, Mr. Travis, que depois de ele ter caído ali do lençol, né, e ter visto a Bíblia, o Sr. Miles entrou com um rolinho de barbante ali, de linha, e ele pegou ele e tal ali. Ah, eu acredito. Vai tomar no seu cu, Green Mile agora pra cima da gente, velho. Foda, né, velho? Ah, vá merda, velho. O cara... É bem o que você falou, Deus agora é desculpa pra esse tipo de selvageria aí, cara. Não faz... É, cara. E felizmente, pra encerrar o caso Bruno aí, nós não temos nenhum filme e nenhum livro lançado sobre ele. Eu quero que ele apodreça sem ninguém contar a história dele. Tomara, cara. Tirando o nosso podcast. Exatamente. Tomara que ele não seja lembrado, cara. Tomara que ele não seja lembrado. Mas ainda, né? Temos que colocar a vírgula e aspas nisso. Ainda não tem nada lançado. Exatamente. Até porque ele pode depois ser solto aí, tipo, pros 22 anos, né, Mr. Chaves? E, de repente, participar daqueles campeonatos de showball que passa na Band. É, com certeza. Se tiver mata-mata, ele joga. Ai, cara, ele vai ser convocado, ele vai ser contratado pra disputar o Mundial, né, que é jogo mata-mata. O jogo mata-mata ele tá dentro. Vai tomar banho, viu, velho? Então, o nosso querido último convicted que o Zordon trouxe é um cara nada mais nada menos que um conterrâneo, né, Odak? Exatamente, cara. Ele é um maringaense por nascimento, né? Sim. Da nossa terrinha natal aqui da cidade de Canção. Exatamente. E por falar em nascimento, o nome dele é Marcelo Nascimento, o maior picareta do Brasil. Batizado como Marcelo Nascimento da Rocha, seu nascimento em 1976, aqui na cidade de Maringá, Paraná, onde vos falamos, sua morte... Vivinho da Silva, ainda tá vivo. E se sua situação, ministrando cursos sobre o poder da comunicação. Esse cara, velho... Ele virou o lobo de Wall Street. Ele, né? Ele virou o lobo de Wall Street, realmente. Me venda essa caneta. Cara, como a gente começou pesado ali com Pareja, Bandido da Luz Vermelha, o Maníaco do Parque, vindo pro goleiro Bruno, a gente deu uma aliviada aqui no último, né? É, sim. Claro que ele é um bandido também, um criminoso... Com tanto, vamos dizer assim, tanto peso como os outros criminosos, né, cara? Porque o que ele cometeu... Não, tão peso igual os outros criminosos, exatamente, cara. Só que esse aqui também não fez nada de mal pra ninguém, né? A não ser pra fez, ele mesmo, fez. Cara. Fez sim, velho. O cara era narcotraficante, velho. É uma parte aí que a gente fala dele aí na sequência, mas realmente, ele teve uma carreira no tráfico aí também que ele acabou trocando, né, Mr. Travis? Sim. O Marcelo Nascimento da Rocha, cara, ele nasceu, como você disse, em 76, na nossa querida cidade de Canção aí, Maringá, né? E... Maringá, Maringá. Depois que tu partiste tudo aqui, ficou exatamente. Tão triste. Mais uma prova que vivemos na Rússia na brasileira, né? Exatamente, cara. Aqui é Rússia do Brasil. E eu falo isso com pesar, cara, porque talvez tenha uma conterrânea nossa que você não saiba. Mas um dos mais ilustres cidadãos maringaenses, sem dúvida nenhuma, é o Marcelo Nascimento da Rocha. Mas a maior conterrânea famosa maringaense é a Sônia Braga, você sabia disso? Sônia Braga, sim, com certeza. Inclusive sua filha Alice Braga. Delícia. Delícia. Até a Sônia Braga. Até, Sônia... Até o Clint Eastwood deu uma dedada lá. Ah, então, velho, que cara sortudo, né? Pois é, cara, eu moro na cidade que alguém que nasceu aqui deu pro Clint Eastwood. Pronto. Encerramos o cast? Não, vamos falar do Marcelo Nascimento. Exatamente. É, ele viveu aqui em Maringá, então, até os seus 8 anos de idade, né? E acabou se mudando pra Curitiba aí, pra algumas coisas diferentes aí que a sua família queria, né? Sim. E já com 14 anos ele começou a mostrar aí pra sociedade aí as suas habilidades com o crime, Mr. Travis. Sim. E com 18 anos aí ele começou já, então, a ser piloto do narcotráfico, cara. É, o caso dele, cara, tem muita história à parte aí. Essa questão dele ser piloto de avião, dele ser tudo, piloto do narcotráfico, né? Tem um trecho de um livro dele com recortes de jornais da época que conta numa fase que ele estava morando em Foz do Iguaçu, que ele cruzava a fronteira do Paraguai com drogas ali para entregar pro tráfico no Paraguai. Na verdade, o contrário, ele vinha do Paraguai para o Brasil para entregar as drogas. E o exército brasileiro montou uma base ali, fechou todo o cerco ali, falando que nenhum narcotraficante ia passar de avião flutuando por ali. E ele, junto com os traficantes paraguaios, só para a gente começar falando bem do cara, da dimensão, como é que era, eles ligaram para o exército, ligaram para a imprensa local, dizendo que se alguém, só para mostrar o poderio das forças armadas que o narcotráfico paraguaio tinha, eles iam passar sobrevoando com um jatinho no local. E que se alguém tentasse derrubar o avião do narcotráfico, o jatinho ia tacar bomba em todo mundo. E eles pegaram o monomotor que ele usava pra passar droga, aqueles teco-teco velho, pintaram todo de preto, fizeram um míssil de papel marchê ou sei lá, de qualquer outra coisa. E a imprensa, e eles sobrevoaram a base brasileira ali. E a imprensa local de Foz do Iguaçu tirou fotos, e tem fotos dos jornais de Foz do Iguaçu do jatinho do... Do jato armado do narcotráfico paraguaio ali. Cara, ele é melhor que Escobar, né? Ah, ele tinha ali, nas suas mentiras ali, ele conseguiu chegar bem, cara. E tanto, o negócio é tão forte, a mentira foi tão foda, que o exército arregou, porque não bateu nenhum teco-teco, né? Cara, o cara realmente, ele era um mestre do crime, vamos dizer assim, né? Ele tinha uma inteligência também acima da média pra poder fazer tanta coisa assim e manipular, né? Imprensa, manipular exército. Exatamente, foi com essas mentiras, essas manipulações que ele teve destaque, né, Odão? Exatamente, cara. Ele teve vários personagens aí inventados, né, ao longo da sua história. Mas a gente tem que falar aqui, cara, que o Marcelo Nascimento, cara, ele era o mais inteligente, vamos dizer assim, de uma família de 5 irmãos, né? E ele era o caçula ainda, cara, mas se destacou aí por causa do poder de convencimento, cara. Imagina, 4 irmãos mais velhos, cara, tem que convencer pra ninguém bater. Exatamente, cara. Era curioso pra caramba, perguntava, questionava, né, a respeito de tudo. E ele mentia muito, cara. Ele mentia demais, vamos falar assim, pra mãe dele, pros pais dele, vamos dizer, né, pros irmãos. E essas habilidades que ele tinha aí de pilantragem acabou levando ele pra cometer alguns pequenos delitos, vamos dizer assim. Um que vale ser citado aqui, cara, é que ele gostava muito de viajar, né? E ele acabava que ia na companhia de ônibus ali, principalmente na Puma, e ele mentia pro pessoal ali da companhia, dizendo que ele era sobrinho do dono, pra poder viajar de graça. O cara acabava viajando várias vezes de graça, e até ser pego, descoberto, vamos dizer assim. Imagina o escândalo rodoviário que ele fazia. Rapaz do céu, tipo, dando dedada nos outros. Sabe quem eu sou? Não sei o quê. É o tipo desses caras golpista, né? Exato, eu vou fumando na cabine do piloto. Exatamente, cara. Cara, só que o primeiro grande golpe dele, vamos dizer assim, foi aos 16 anos. Ele usou documento falso aí de um agente da Polícia Civil, cara, do Paraná. E ele participou de uma operação de carnaval. Olha que cara canalha, bicho. Falsificou o documento de um policial civil paranaense pra participar de uma operação de carnaval. E nessa operação, cara, ele chegou a trocar tiro com alguns criminosos locais ali no litoral, cara. Só que ele acabou sendo descoberto porque um dos policiais que estava com ele na operação conhecia o dono dos documentos que ele estava usando falsificado, cara. Isso é muita loucura, velho. Eu fico pensando, o cara tinha 16 anos, velho. Como que ninguém da polícia viu que era um moleque? Deu uma arma pra ele, deu tudo, levou ele pra operação. Ele trocou tiro com um traficante, cara. E mais... Ele realmente devia ser muito foda, velho. E mais ainda, o que mais espanta o Mr. Travis é como que coincide de um amigo do cara que teve os documentos falsificados, reconhece ele naquelas operações do litoral, que o governo tira toda a polícia do interior e manda pro litoral, cara. Qual é a possibilidade de se encontrar um policial conhecido, velho? É muito foda, velho. Porque realmente a história dele é muito, muito massa mesmo. Exatamente, cara. E o cara era tão bom, cara, no poder de mentir dele, Mr. Travis, que... E de se passar por outras pessoas, na verdade, que ele chegou a se passar por um apresentador da MTV, cara. É que apresentador da MTV é igual o ex-BBB, né? Ninguém lembra de todo. Exatamente, cara. Mas ele também chegou a enganar a galera aí, passando como olheiro da seleção brasileira aí, né? Piloto de voo comercial. Cara, ele chegou a enganar a galera se passando pelo guitarrista do Engenheiros do Havaí, cara, o Marcelo Horn. Cara, eu lembro da entrevista dele falando dessa situação do Engenheiros do Havaí. Ele falava assim, que ele chegava nas baladas e falava assim, não, eu vou entrar aqui na área VIP. Ele falou assim, você tá louco? Quem é você? Assim, você não me reconhece? Eu sou o Marcelo Horn, eu sou o guitarrista do Engenheiros do Havaí. Aí todo mundo falou assim, nossa, não sei o que. Ele já tinha uns 4, 5 em volta dele pagando pau que ele era, de fato, o guitarrista do Engenheiros do Havaí, né? E ele fala ainda, fala assim, na cara de pau dele, fala assim... Ninguém lembra do guitarrista, da cara dele. Todo mundo, quando tá no show, só olha pra cara do vocalista. Exatamente. Ninguém presta atenção no guitarrista. É fácil se passar por qualquer um de qualquer banda. Pode tentar, qualquer um de vocês que estão me ouvindo, pode tentar, que vai dar certo. Que filho da puta, né, cara? Que filho da puta, né? Cara, ele é tão filho da puta que quando ele tava no exército, Mr. Travis, ele chegou a se passar pelo major, cara. E ele vendeu a frota de motocicleta da companhia. Cara, mas assim, o major, ele tem autoridade pra vender tudo? Ele deve ser tipo aqueles leiloeiro que foi preso agora lá, da família Zuckerman, né? Só que, só pode, só que ele era o leiloeiro da corporação, cara. O cara vendeu as motocicletas, bicho. O cara vendeu tudo, velho. O cara vendeu todas as motos da companhia. Que cara sagaz, né? E ele viveu assim, cara, longe, porque ele foi até os 39 anos. Entre mentira e trapaça, né? Exatamente, cara. Ele acabou ficando famoso aí no ano de 2001, Mr. Travis. Cara, olha, eu lembro perfeitamente, cara, nesse ano aí de 2001, ele já era foragido da polícia, né, depois de ter sido preso no Acre. Mas, porra, foi preso no Acre, não dá nada, né, cara? É, porque claramente a gente sabe que é mentira, porque o Acre não existe. É, e na verdade, ele tava sendo procurado na Bolívia, né? Porque o Acre, a gente podia devolver na Bolívia, né? Entendi. Ele é procurado na Bolívia. Então exatamente. Então não fazia muita diferença aqui no Brasil. Ainda bem que o Dr. Pacheco não tá mais aqui com a gente. Senão, no final, o Dr. Pacheco ia ficar bravo agora. Exatamente, cara. A gente ia arrumar confusão, literalmente, com ele. Mas, enfim, o Acre não existe, ponto final. E acabou. E foda-se, democracia. Pacheco. Ele foi preso, né, transportando droga ali num avião que ele pilotava, né? E acabou resolvendo se divertir, cara. Ele passou 4 dias no camarote na Recifolia, cara. Eu imaginei ele no camarote, realmente pagando de rei do camarote, né? Exatamente, cara. Ali ele acabou enganando a galera, entrou no camarote, né? Naqueles carnavais fora de época que acontece no Nordeste, vamos dizer assim, do país. Transmitido pela Bandeirantes, né? Exato. E ali comeu, bebeu, foi bajulado, tomou uísque. Falou com famosos, tirou foto, abraçou a galera, né? E ele dizia que ali ele era o filho do senhor Constantino. O dono de nada mais, nada menos que a Gol, que era uma companhia aérea que estava em plena expansão, né, Mr. Travis? Recém-formada Gol, né? Exatamente, recém-formada, cara. Gol. Tava comprando todas as companhias falidas ali, né? A gente tava no declínio da VASP nessa época. E o Gol, a Gol chegando, botando pra fuder no mercado brasileiro, né? Com avião pra tudo quanto for lado dentro do Brasil. Fazendo frente com a TAM, né, cara? A maior... Fazendo frente com a TAM, sim. É, cara. Ele chegou a tirar até foto com a Joana Prada ali, a feiticeira, né? No auge da fama dela. Cara, e como ele tava ali naquele Recifolia, Bandeirantes transmitido, ele acabou sendo entrevistado por nada mais, nada menos que o querido Amaury Júnior, né? Sim, afinal, bêbado é foda, né, velho? Acredita em tudo. Cara, e é legal que o Amaury Júnior aí, ele deu uma entrevista, né, ou ele relatou em alguma entrevista, livro, não sei exatamente, falando que ele tinha ficado surpreso, cara, e impressionado com o cara, com o Marcelo Nascimento, porque ele era uma pessoa de alto magnetismo, cara. Cara, deu uma dedada no Amaury. Cara, ele disse que chegou a pegar carona no jato do filho do Constantino. Não, ele não pegou uma carona no jato, ele prometeu uma carona no jato, ele falou assim, ó... Quando acabar a entrevista aqui, Recifolia, se você quiser voltar para São Paulo, vai voltar no jato do meu avô aqui, eu vou do meu pai, eu te escolo um jato de graça aqui e você volta para São Paulo comigo. E ele ficou pasmo, né, cara? Mas depois ele acabou ficando chateado, porque não passava de uma farsa, na verdade, o episódio. Perdeu o jatinho com mulheres e prostitutos. É, cara, que pena, né? Que pena, né? É, mas fazer o quê? Cara, e só que o coitado não, né? Bandido não tem que ter dó. O Marcelo aí, Nascimento, ele acabou sendo preso no aeroporto ali em Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2001, naquele mesmo ano ali do episódio do Recifolia. E o mais engraçado é com quem que ele tava no saguão do aeroporto onde ele foi preso, né, Odair? Exatamente, cara. Ele tava ali no saguão do aeroporto esperando o avião pra ir pra São Paulo e ele tava acompanhado de nada mais, nada menos que Marcos Frota, Carolina Dieckmann e o Ricardo Mack. O Ricardo Mack é aquele... o Cigano Igor? Cigano Igor, né? E junto com eles também tava o empresário de todos esses atores, né, que era o Walter Sacavalcante. E justamente depois do dia que ele foi preso, ele tava com todas as celebridades. No outro dia ele já tava com 12 detentos presos na delegacia de Caxias, né? Exatamente, ali na Baixada Fluminense, cara. É, ele acabou sendo condenado, né, Mr. Travis, por 5 crimes aí, vamos dizer. Ele foi condenado por estelionato, falsidade ideológica, associação com tráfico, apropriação indébita e uso indevido de farda e insígnia. No caso desse último aí, pela justiça militar, cara. Cara, você sabe me dizer qual que é a pena que ele levou? Nem ideia, cara. Eu acho que ele teve que devolver as motos da frota, né? E lavar a latrina por um bom tempo. É, com certeza. Batata ele descascou pra caralho na cadeia. É, cara. Ele acabou ainda tentando fugir, né, Mr. Travis? Por 3 vezes ali da penitenciária provisória de Ahu. Ahu? Sei lá como é que pronuncia. Ahu. É que no Paraná é tudo misterioso, né? É, essa penitenciária aí de Ahu é uma colônia penal agrícola ali de Piraquara, né? Na distrito de Curitiba, cara. E vale ressaltar aí, como você disse, que eu já fui vítima desses criminosos aí. Eu fui sequestrado em 2008, cara. E o cara que me sequestrou aí, que acabou sendo preso posteriormente... Eu ia pedir pra você contar esse relato mesmo. Ele foi solto num induto de Páscoa. Lá dessa mesma penitenciária, cara, sem nunca ter voltado, cara. Então ele... É, induto pra preso, cara, é a pior merda que inventaram. Não consigo entender quem que fez isso. Exatamente, não faz sentido, né? Induto, cara. O cara ser solto no dia comemorativo pra fazer uma visita pra sua família. Pra que ele vai fazer visita pra família, cara? Não, ele quer ganhar ovo de Páscoa na cadeia. cadê masculino, deve ter ovo pra caralho. Exatamente. Quem quiser, né? Exatamente, cara. E acabei aí sendo vítima de sequestro relâmpago. Fiquei aí 8 horas em cativeiro, né? Eu e uma menina, que não vou citar o nome dela, por respeito. Sim. E ela até acabou ficando traumatizada até hoje, né, cara? Ela não sai mais de casa, ela não faz mais nada sozinha, sem que esteja com alguém acompanhando ela. Então... É, cara, é triste. É um relato da violência que a gente tem, né, cara? Infelizmente, você é um caso que eu não queria que fosse contigo. Mas, infelizmente, aconteceu. Exatamente. Aconteceu, mas graças a Deus aqui estamos bem. Estamos aqui contando essa história, dando risada de outros golpes que aconteceram aí, né, ao longo do que achei que a gente já relatou. Trauma, né? Teoricamente superado, né? Porra, 100%, cara. Eu poderia dar risada várias horas contando isso aí em detalhes em um cast só sobre ele, cara. Com todas as reportagens, entrevista. Vamos pedir pro Zordon separar então, vamos gravar. Vamos fazer um dia, por que não, né? Então, Mr. Thiago, como a gente disse aí, ele acabou sendo transferido por tentar fugir aí 3 vezes dessa colônia penal, né? Uhum. E acabou sendo transferido ali pra uma penitenciária com maior segurança, cara. Só que hoje ele já é uma pessoa... reabilitada, vamos dizer assim. O último golpe dele, vamos voltar um pouquinho aqui pra dizer que o último golpe dele foi em 2004, quando foi preso em Marília, né? Após fazer aí como vítima um taxista, um policial militar de Presidente Prudente, cara. Então, assim, ele cometeu alguns crimes realmente. Eu acho que ele pegou até uma pequena pena ali, né? Por tanta coisa que ele acabou cometendo, né? É, porque infelizmente no Brasil, estelionato, esse tipo de falsidade ideológica, esses crimes dão 2-3 anos de cadeia. É, exatamente. Como ele foi preso por tráfico de drogas internacional ali no Acre, né? Então, e no Acre nada existe. Tráfico de droga internacional, o cara ia estar preso por 30 anos. Exatamente. Então, isso aí foi, vamos dizer assim, esquecido, eu acho, pela justiça aí. Ele acabou realmente pegando uma pena branda aí. Cara, é muito branda, né? E como não seria diferente, né? Ele aprontou um monte, ele acabou virando tema de livros, né? Escrevendo também alguns livros, entre eles aí ele foi produzido um documentário sobre ele, que é o VIPs, né? Histórias Reais de um Mentiroso. Um ótimo nome, cara. Parabéns, um ótimo nome. Exatamente. Foi VIP, que deve ser vindo do interior do Paraná, né? Histórias Reais de um Mentiroso. Muito provável. Que acabou virando filme em 2011, né? Com o então não tão popular Wagner Moura, que a gente tentou lembrar no cast passado, não lembrou por nada, né? O nome dele. Não lembramos por nada. Que acabou interpretando o Marcelo Nascimento, né? Uhum. E ele também acabou escrevendo um livro, né, Mr. Chubbs, dentro da prisão, intitulado de A Fábrica de Monstros, cara, onde ele fala como é o sistema penitenciário, o que acontece, como se desenvolve lá pequenos infratores, né? Sim, realmente ele demonstrou uma nova faceta dele e virou escritor, conseguiu contar mentiras pra todo mundo, A Fábrica de Monstros, mas essas mentiras infelizmente são verdades, realmente dentro da cadeia nós só produzimos monstros, no Brasil ninguém se reabilita na cadeia, infelizmente, falo isso com muito pesar no coração, mas na verdade acho que nenhum sistema carcerário do mundo existe reabilitação. E o Marcelo tá aí, né? Solto, praticando seus golpes. Praticando golpe não, né? Hoje ele tem uma empresa, Mr. Chaves. Vamos dizer que ele continua dando golpe, que ele tá dando palestra sobre táticas de comunicação, de empreendedorismo, de vendas, né? É o que eu disse no começo, quando a gente começou a abordar sobre ele. Eu acho que ele tá junto, bem no papel do Leonardo DiCaprio ali no Lobo de Wall Street. Ele cumpriu sua pena ali por estelionato, fez o que ele fez, ficou rico fazendo isso. E hoje tá dando palestra e lição de moral, se passando por correto pela sociedade. Se passando por boa pessoa, por bom moço. Vamos dizer assim que ele tem experiência pra tá falando sobre o que ele fala hoje, né? Exatamente. Mas nosso sistema aí, como você disse, é falha e essas pessoas estão aí na rua, hoje sendo exemplo, né? Fazer o quê? É o país que a gente fazer vive. Fazer o quê? E assim termina o nosso cast, né, Odak? Vamos para as finalizações e considerações finais? Vamos sim, cara. Finalizada a lista que nosso querido Zordon trouxe para nós, nosso robô masturbador que sai faísca deles, Odak. Temos aí um ladrão, um serial killer, um jogador de futebol, um estelionatário. formada aí uma trupe de picaretas. Temos aí Cyrus the Virus, um Pinball, um Garland Green e um Johnny 23 e um Diamond Dog. Tá bom pra você, Odak? Tá bom, né, cara? Rapaz, você... Te lembra de alguma coisa? Que lembrança do nosso cast anterior, lançado recentemente, né, do filme Con Air. Então, tudo que nós fazemos aqui pro nosso ouvinte tem ligação de um com o outro, direto ou indiretamente, né, Mr. Trebs? Exatamente. Eu acho que pra gente tomar a decisão final de pegar esse carreto e descer no Brasil ou não, só depende de a gente conseguir o Nicolas Cage. Se a gente conseguir o Nicolas Cage, você topa ir pro Brasil, Dak? Cara, eu acho que dá pra gente arriscar sim, hein? Vamos arriscar? Então toca aí, Motorhead, going to Brazil e tchau! Tchau!